Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Hoje estamos aqui com a versão brasileira do Magaren. Com aquele que não é o Herbert Richards, mas também fala dublado algumas vezes, Mônica. Voz da Mary Jane, pô. E como sempre, dublado nos estúdios da casa do Eric. E hoje a gente tem a honra aqui de receber o ator, cantor, dançarino, diretor de teatro, autor, dublador, diretor de dublagem e produtor, Mauro Eduardo. Opa! Oi, boa tarde, muito obrigado. Bom dia, né? Obrigado por tudo, mas não sou assim, assim é o Jô Soares. Eu faço só um pouquinho de cada coisa. E a gente acabou de descobrir que palhaço também. É verdade. Sim, é um personagem que eu fiz muito. Você conhece esse grupo hoje em dia, o Patati Patatá? Sim. No começo dos anos 90, na verdade, chamava o grupo Patati Patatá. E os dois palhaços eram o Piriri e o Pororó. E eu fazia o Piriri, que hoje é o Patati. Nós fizemos todas as EMEIs da Zona Leste, cara. Todas. Foi quando eu descobri que a Zona Leste... Acho que é o maior lugar que tem nesse país. Não acaba nunca. E se você, ouvinte, não sabe quem que é o Mauro Eduardo, por favor, né? Se você não sabe quem é o Mauro Eduardo... Se mata. Você tá ouvindo um programa que é sobre o Homem-Aranha e não conhece? Mas para quem não sabe, Mauro, se apresente. Por que você está aqui hoje? Bom. Meu nome é Mauro Eduardo, eu sou dublador. Eu fiz a voz do Homem-Aranha durante os anos 90 e deixei de fazer até chegar os longa-metragens que passou para o Manolo lá no Rio. Uhum. Foram outros personagens, né? Mas o Aranha é o filho mais querido. Isso. Eu, inclusive, nós íamos fazer essa entrevista pelo Skype. Eu achei que ia ter até a imagem, botei até uma camiseta com a cara do Aranha. Ah. E a gente começa a bater o papo sobre isso aí logo depois dos comentários do mês. É isso aí, gente. Programa super especial hoje. A gente finalmente conseguiu. A gente conseguiu a entrevista, né, com o Mauro. Bom, então, o que a gente teve esse mês? A gente tem e-mail pra ler esse mês, né? Olha que beleza. Tem três? É que como a gente tem um grupo lá no Aracnofã no Facebook, né? O link tá no post aí. A maior parte do feedback que a gente recebe vem por lá diretamente, né? O povo não manda muito e-mail. Acho que os nossos ouvintes estão tudo lá. Os seis ouvintes foram tudo pra lá. Dos seis, eu suspeito que dois são fake. Tem quatro, na verdade, né? E dois são repetidos. Precisamente. Mas mandem e-mails, é legal receber e-mail e ler aqui nos comentários, né? Nos comentários do mês. Primeiro e-mail, Mônio, lê aí pra gente. O Mônio tá super bem de saúde hoje, né, Mônio? Opa, enxaqueca é pros fracos. Um gripado, um com enxaqueca, um com sono, tá uma zona. Gravando diretamente do hospital. Vamos lá, o primeiro aqui é do Everton Vieira. Ele começa parabenizando, né, o Eric e toda a galera do Aracnofã. Muito obrigado, faço parte disso, querendo ou não. Querendo ou não? Ah, não dá mais pra mandar embora? Fica por aí. Acontece, né? Até o quê? Ele fala que ele acha que vem sendo o melhor site sobre o Aranha no Brasil, de gente que entende do assunto. Aí eu pergunto, quem que entende do assunto aqui? Vamos lá, gente. Vamos deixar ele pensar que todo mundo entende. Deixa eu acreditar nisso, né? A gente já ouviu isso em alguns lugares, eu acho que eu ouvi no Nerdcast, mas o importante não é saber, é você falar com convicção, entendeu? É fazer de conta que sabe, né? Exatamente. Eu conheci uma frase que era: o importante não é saber, é saber o telefone de quem sabe. Pois é. Aí ele fala que ele começou a acompanhar o site já tem uns 2 ou 3 meses no máximo. Ele fala sobre o problema que a gente tá tendo com os tweets antigos. Estamos brigando pra consertar isso. É, tá demais isso aí já, mas ok. Acontece, nas melhores famílias. Aí ele fala que ele escuta todos os dias, né, quando ele viaja pra estudar. Eu imagino que ele deve estudar em outra cidade, né, porque viaja todos os dias. E como não tem nada legal no rádio, sem um cartão de memória decente pra escutar música, ele fica escutando os tips. Ou seja, que ninguém deu um cartão de memória decente pra ele, por favor, hein, a gente precisa disso. O que ele falou aí é que, como ele não tem escolha, ele ouve os tips views. Por total falta de opção, ele escuta os tip views. Entendi, Everton, é assim que funciona. Importante é ouvir, tá bom, tá valendo. Aí ele deixa três sugestões aqui de tweet pra gente, né? Tweetcast pra gente. Uma sobre o Duende Macabro. Eu só não entendo porque, infelizmente, é o Phil Wilk. Eu gostava da fase do Phil Wilk, tá? Ah, mas como Duende Macabro? Ah, não. É como verde, é verdade. É, como Macabro, realmente. Concordo. Eu concordo, Everton. É uma coisa horrível. Aí eles fizeram um outro sobre a saga do clone. Tá nos planos. Que só o Magaren gosta. E uma outra sobre os chefões do crime, né, desde o início até os atuais. Basicamente, eu acho que o Everton anda espionando nossos e-mails. Aí termina aqui com ele sugerindo, né, perguntando, na verdade, se a gente vai continuar colocando os casts no antigos, no For Shared, até os links voltarem ao normal. Sim, sim. Sim. E como você falou, como, enquanto não aparecer coisa melhor, vai no For Shared. Vai no For Shared. É, pois é. Agora é um e-mail do também lá do grupo, o Leandro. Leandro Carlos. Não é que a gente tá dando preferência pro grupo, não, é que só tem e-mail do grupo, mano. Que ele continua não, ele fala aqui que salve Aracnofana, que tá mais uma vez mandando um olá pra nós. Que ele. Acho que a gente leu um e-mail dele mês passado. Foi, que a gente tocou a música do Timão e Pumba e do Salve o Corinthians. É, foi, exatamente. Yeah. Ele exatamente fala que o Leandro Timão é por causa do Corinthians mesmo. Ah, então tu acertou, mano. É, claro. Simbora tem que acertar, né? De alguma coisa eu tenho que entender, né? Aí ele continua rasgando cedo aqui, é pra parabenizar a gente pelo trabalho, a diversão e mais um que vai trabalhar ouvindo. Falta de opção, será? É. Espero que os cartões de memória nunca caiam em preço. Aí ele fala, ele elogia o último Carnificina Total, que foi muito bom, e do final filosófico, realmente final filosófico pra história do Carnificina. Foi demais, né, cara? E ele também elogia o anterior com a fusão do Inominata 66 lá, sobre, apesar dele não gostar, barra conhecer o universo 2099. Eu não conheço nem gosto, né? É bom. Aí ele fica que a gente tá de parabéns, abraço e tchau. Oh, muita gente gostou desse do Carnificina Total, velho. Foi. Me surpreendeu um pouco. Eu achei que o povo ia gostar e ia ser normal. Ah, rendeu, isso rendeu. O pessoal gosta de. Recuperando a palavra simbionte. A gente tem que fazer um cast sobre o Venom. Ah, tá. Não vejo a hora. Ô, Magari, vai dar audiência. Bom, e o último e-mail aqui é do Sidney Castigão, que também é do grupo. Olha só. Então, ele mandou aqui: estou escrevendo esse e-mail para fazer uma singela homenagem e agradecer ao Eric, Mônio, Magari e Mike por nos divertirem e informar com os Tweepcasts e Tweepviews. Foi por causa de vocês que eu comprei muitos quadrinhos, como Última Caçada de Kraven, Caí Dentre os Mortos, todas as bibliotecas históricas do Aranha. É. Falou aqui que quase me levou à falência, e eu entendo perfeitamente. E muitos outros títulos. Muito, muito obrigado pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo e continuem assim. Gostaria também de agradecer o pessoal do grupo do Facebook, meu grande amigo Leandro Carlos, que a gente acabou de ler o e-mail dele. Tô começando a notar que tem uma máfia aqui. Lembra do fake que eu comentei? Pois é. Que agradeceu o Leandro, que apresentou o Aracnofã. E ele mandou um poema de homenagem pra gente. Eu tô com um pouco de vergonha de ler um poema citando a gente. Sabe? Eric, o Homem-Aranha você gostaria de ser? Poder subir pelas paredes, saltar de um prédio para o outro e a todos proteger? Magaren, o nosso sentido de aranha dispara toda hora. Será algum perigo iminente? Não, só uma piada que ele elabora. O sentido de aranha faz sentido para as piadas do Magaren. E as minhas não, né, Magaren? É. Mônio com sua perfeita imitação de Mary Jane nunca mais nos agraciou. Estamos todos à espera da próxima, pois saudades você deixou. Por último, mas não menos importante, vem o Mike. Herói ou anti-herói, o que quer ser? Talvez isso nem importe, pois ele está aí para nos entreter. Vou terminando essa singela homenagem dizendo: muito obrigado. Vou saltando de prédio em prédio e espero que a todos eu tenha agradado. Depois de ler isso aqui, eu não sei se ele ficou com medo do poema prestar ou não, mas ele esqueceu o presto. Na verdade, ele não esqueceu o presto. Ninguém... O presto é o menos prezado do grupo, pô. Ninguém liga pro presto. Coitado do presto. Ainda vamos traumatizar o garoto com isso. Agora ele deve estar no cantinho lá chorando. O presto tinha que estar online aqui pra gente chamar ele, pra gravar uma participação. Ah, cara, valeu. Muito obrigado pela homenagem. Agradecemos efusivamente. Se a equipe Mega Ganta melhorar, eu faço uma nova imitação da Mary Jane pra vocês. Ah, tá. E no próximo programa que eu presto participar, que a gente conseguir, eu dou ele o direito à réplica. Então, rapidamente, eu já falei isso em algum Trip View Classic, eu acho, pra trás, mas a gente já tá no final do mês, todo mundo já percebeu, né? A gente padronizou agora que Trip View Classic tá saindo toda quarta-feira, Trip View normal toda sexta, normal não, né, de revistas atuais e tal, toda sexta, e nós... É, renumeramos os programas, né? A gente pegou desde lá do primeiro e chamou de Trip View Classic e a gente separou realmente pra ficar dois programas diferentes. Então, se por acaso você não ouviu isso no Trip View que a gente avisou, tá avisado de novo aí. E em relação às notícias, a gente teve Comic Con esse mês, né? Então, cara, é tanta notícia, não dá pra comentar aqui não. Até porque o nosso estagiário lá, o Adriel, ficou igual uma metralhadora lançando notícia todo cada segundo que saiu. É, mas é, é, Por pressa não ser o único sacaneado da história. Ah, coitado. É. Inclusive, eu, é, deixar nossos agradecimentos ao Adriel aí, né? Que eu acho que o Aracnofã foi o primeiro a postar a maioria das notícias saindo da campanha. Aqui no Brasil foi? Pois é. Mas assim, o que teve de destaque lá foi que finalmente revelaram a aparência do Electro, né? Que é bem Ultimate, como a gente pensou. É, saíram. Ah, foi revelado também a personagem que aquela Sarah Geddon vai fazer, que na verdade não é nada que o povo tava pensando, né? É tipo uma inteligência artificial de alguma coisa. Não é nada que ninguém pensava, também não é nada que faça sentido. Ela vai ser a... Caralho, esqueci. Do Miguel O'Hara lá. A Layla. Ou a Layla. Lila. Lila, Layla. Lila para sempre. Bola. É, ela vai ser a Layla. É, ela vai ser mais ou menos uma versão do Jarvis. Porque o Jarvis é lá pro Homem de Ferro lá. Ah, tá. Então ela vai ser baixinha, gorda e careca. Isso, exatamente. Precisamente. E vai pegar a Tia May. E também, acho que foi a notícia que mais me animou, assim, que o Hans Zimmer foi escolhido, contratado para fazer a trilha do filme, do segundo filme. E se alguém não conhece o Hans Zimmer, ouça essa música. Essa música. E essa música. Ao menos, será que dessa vez o Aranha ganha uma música tema decente, além daquela do seriado dos anos 60? É, o espetacular Homem-Aranha, a trilha sonora... É. É... Apesar de eu gostar do filme, a trilha foi qualquer nota. É qualquer coisa, né? Eu acho que falta um tema pro Aranha, manja. Apesar que a do Daniel Elfman é legal. Ela é bacana, mas ela não é um tema que você sai cantarolando. Ele precisa ganhar um tema marcante, tipo do Super-Homem, cara. Isso, mas acho que o tema o, do... O qual a Warner fez o favor de esquecer que existe. Quando você pensa em Aranha, a música, você lembra daquela musiquinha lá dos anos 60. Pois é. Ou seja, depois dela, ninguém fez nada melhor. É, a trilha dos filmes do Raimi lá, ela é bem melhor do que foi Sim, essa... Daniel Elfman, né? É, você comentou, né? Bom, então é isso aí, vamos pro programa, pro tão esperado por nós programa, né? Eu acho que por vocês também. Tomara. Muito. Não, eu acho que pra começar, ô Mauro, é interessante a gente saber o que levou você a escolher a carreira de dublador, né? Que dublador? É, foi a primeira coisa que você fez ou você atuou antes? Não. Bom, eu vou começar a falar então da minha carreira. Como que eu caí na arte de representar? Seguinte, gostei muito de teatro, né? Eu era um moleque aqui na Pompeia. A gente tinha muito Pompeia, não sei se as pessoas sabem, mas a Pompeia é o berço do rock. Então, muitas bandas de rock and roll saíram aqui da Pompeia. Rita Lee, por exemplo, é cria da Pompeia. Então sempre tinha performances, essas coisas. Tinha muito teatro mambembe por aqui e tal. E eu curtia muito isso. E queria fazer teatro e tal. E aí apareceu o Sesc Pompeia, que antigamente era uma fábrica de geladeiras, né? Aí o Sesc pegou, arrendou o espaço e montou o Sesc. E ali no Sesc eles tinham alguns cursos de teatro e tal. E existia uma companhia de teatro chamada Carroça de Ouro, que fazia teatro mambembe. fazia teatro nas praças e não cobrava ingresso, passava chapéu. Eu comecei a fazer um trabalho com essas pessoas e tal, até que em 75 eu fiz um teste para fazer um espetáculo chamado Tistu, Menino do Colegar Verde. E aí eu ganhei esse teste e comecei a fazer espetáculo, fazer para escolas e tal, e aí já era uma coisa profissional. Aí a partir daí eu comecei a me interessar pela arte e fui em 78 fazer a minha primeira gravação de áudio, que foi um trabalho do Milor Fernandes. Eu fazia declamava um poema sobre a água com Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Kleber Macedo. Foi meu primeiro contato com o microfone e a partir daí eu curti muito, gostei muito. E aí fiz algumas outras coisas, fiz alguns esportes durante um tempo e tal, tal. Até que passados, 10 anos depois, mais ou menos, 80 e pouco, eu fiz 83, na verdade, eu fui fazer um teste na Odil Fono Brasil, uma dubladora que tinha aqui em São Paulo. Mas aí não curti muito, fiquei meio nervoso e tal, não achei muito difícil, porque dublar naquela época era muito difícil, né? Era se você só tinha a imagem, não tinha os recursos que tem hoje de time code, de áudio, por exemplo, não se dublava com áudio e tal. Mas aí eu fiz um teste e tal, não gostei muito porque não fui muito bem, deixei um pouco para lá. Aí a partir de 85 eu resolvi dublar. E aí eu comecei a fazer umas coisas na BKS com o Drauzio de Oliveira, na TVS, que antigamente na TVS existia uma dubladora. E a partir daí eu não larguei mais. Em 87 eu ganhei um teste para fazer o Jiraiya, que foi o meu primeiro grande personagem, a minha primeira série. E a partir de 89, mais ou menos, eu comecei a fazer o Homem-Aranha, depois de um teste que eu fiz lá na Alamo também. E aí fiquei até 97 fazendo Aranha e dirigi vários episódios também da dublagem. Foi um trabalho muito legal. Mas até eu chegar nesse espaço, essa foi a minha história com o áudio. E aí não parei mais, né? 91 comecei a dirigir dublagem. Na época eu estava fazendo também a narração da série Anos Incríveis. E não parei mais. Estou aí até hoje. Hoje eu estou há 5 anos já dirigindo e fazendo bastante coisa para a National Geographic. Praticamente 90% do nosso trabalho é para a National Geographic. Canal 33 da National. Olha, estou fazendo comercial. Né? Não era a minha intenção. Eu não sei se você sabe, ô Mauro, mas você é um dos principais responsáveis por esse site existir, na verdade. Porque, assim como vários fãs, eu comecei a me interessar em Aranha por causa do desenho. Olha que louco. Engraçado você falando aí que o dublador do Homem-Aranha começou com o personagem verde. Seu primeiro personagem foi... Mas aí no teatro, isso era Tistu, Menino do Polegar Verde. Realmente, isso é um problema. Sim. Aliás, são dois problemas, porque eu também sou corintiano e não gosto muito de verde, não. Ah. Então, tamo junto. Embora eu more do lado do Palestra aqui, mas eu não gosto muito de verde, não. Aqui na minha casa é muito difícil encontrar verde. Por isso que é bom combater os verdes. Duende verde... Escorpião. Exatamente. Então, você falou aí como é que foi sua carreira, o início, mas você teve alguma dificuldade assim, sei lá, com algum parente foi contra, alguma coisa, dificuldade mesmo pra exercer? Tive um problema com meu pai, na época, porque eu era moleque, né, em 76 eu tinha 12 anos de idade, e eu fui fazer o profissional, né, já no Tistuc 75, eu tinha feito o teste e tal, mas o meu pai não sabia de nada, porque na época a mentalidade geral com relação ao artista era a pior possível, né, eles não aceitavam muito, mas eu fui meio que persuadindo ele e tal. Aí também, após o Tistuc, né, em 76, eu também fiz o meu primeiro trabalho em televisão, que foi numa novela chamada Éramos Seis, em 77, na TV Tupi. E aí, ali, eu comecei a levar ele para ver gravações. Aí, eu levava ele para ver. Na época, tinha um programa do Benito de Paula, que chamava Brasil Som. Ele levava artistas para cantar. Aí, meu pai ia ver. Aí, no final do ano, tinha show do Rei Conif. E aí, ele ganhou. Ele começou a curtir e viu que a coisa não era tão feia quanto pintavam, né? E aí, a partir daí, eu não tive mais nenhum problema, não. Graças a Deus. Não, e você comentou lá do Jiraiya ser o primeiro personagem e também do Bobo e tal, mas eu tenho aqui uma listinha bem grande, na verdade, de alguns trabalhos que eu não vou ler tudo porque é muito grande aqui, né? Mas eu acho que o que destacou aqui, que é o trabalho nos Anos Incríveis, né? A verdade é que depois de tanto tempo, ainda me recordo. Foram anos incríveis. O robô... Aqui provavelmente é a base do Baiolon. A Yumi corre perigo. No Giban, né? Inclusive eu tive o prazer de redublar isso há coisa de 7, 8 meses atrás, porque tiveram, parece que teve 2 ou 3 episódios que ficaram faltando da série para serem dubladas. Ah, sim. E o Hermes Baroli conseguiu essas séries através, eu acho que também de fãs, e eles queriam dublar esses episódios que ficaram faltando, e o Hermes Baroli, na dubladora dele lá do Brasil, eles conseguiram praticamente todo o elenco para redublar. E, quer dizer, para dublar, porque não tinha sido dublado. E nós fizemos, e eu fui lá fazer o Harley, foi muito legal. Foi muito interessante. Foi nos episódios eles lançaram, que lançaram, inclusive. É, foi no episódio que saiu no DVD, né? Isso, faz pouco tempo. Eu não sei, eu tô falando 7, 8 meses, mas pode ser mais, cara, porque eu não lembro realmente. Foi ano passado. Mas foi muito legal ter feito. Foi ano passado? Foi. É, então é isso mesmo, é por aí. Foi muito legal. Eu vi aqui. Você pode não reconhecer o apelido que eu uso, mas Magari é um personagem de Jaspion. Então eu gosto dessa área. Magari, não, realmente, agora você falando, eu lembro se o nome não me é estranho, olha que legal. Eu sou amigo do Takeshi, conheci o Takeshi, a Suzaninha Lacassos, que pra mim foi a dubladora que ganhou mais no mole na vida, porque ela dublava a Mia. Eu ficava no estúdio falando Mia, Mia, Mia, e ganhava a mesma coisa que o resto que falava no episódio inteiro. E aí, nessa pesquisa que a gente fez, uma coisa que explodiu minha cabeça foi que você dublou também o Google Blue em Google 5. Google Blue e Google 5, sim. Eu assisti tudo dublado. Eu não lembro o nome dele. Inclusive, tinha um irmão, o Fábio Roberto, que hoje é editor de TV, ele fazia o menininho que falava com o Google Blue, porque eles tinham, cada um deles tinha um menino na central. Isso. Eu não lembro os nomes, né? Faz muito tempo. Mas fiz Google Blue, era muito legal. Google 5. Isso. Muito. Metalder também eu fiz. Eu fazia o comandante Balzac. Sou Balzac, o comandante da unidade cibernética do Império Neró. O Jiraiya foi mesmo seu primeiro personagem, né? Principal. Não, o Jiraiya foi a primeira série que eu comecei, que eu fiz, né? Primeiro personagem mesmo, assim, conhecido, foi o Jiraiya, realmente. Mas isso. Eu fiz vários filmes, eu fazia muita ponta, fazeria. Eu, inclusive, como vim de teatro, normalmente o ator que vem de teatro, porque hoje em dia, muita gente tira o DRT, faz lá o seu curso de teatro, tira seu DRT e tal, acaba caindo na dublagem, mas para de fazer teatro. Então, fica um pouco, né? Eu, como vim de teatro, já fazia, eu trabalhava muito voz, eu fazia vozes diferentes. Então, eu era muito utilizado para fazer vários tipos de filmes, às vezes. Então, eu fiz bastante coisa. Mas o Jiraiya foi o primeiro personagem fixo mesmo, né? Por isso que é o meu, a menina dos olhos. E o Aranha, que eu curtia, porque eu era fã do Aranha, né? Eu procurava ver gibis do Aranha. Eu gostava do Aranha e da Turma do Arte. Foram 2 presentes que a vida me deu. Eu dublei o Aranha e dublei o Reginaldo na Turma do Arte. Não sei se vocês conhecem essa série. A série eu conheço, eu não tô lembrando quem é o Reginaldo. Reginaldo era o carinha que aprontava pra todo mundo. Ele que aprontava pra todo o grupo e sempre se dava mal no final. Você falou aí que você tem um carinho pelo Jiraiya, era o que eu ia perguntar aqui. Uma certa vez eu ouvi uma entrevista do Francisco Bretas, que o primeiro trabalho dele de personagem principal também foi no Tokusatsu, que ele dublou os dois vermelhos do Flashman e do Mask. Exatamente. Ele fala que tem carinho por essa série, então eu ia perguntar se você também tem o Jiraiya no coração. Sim, com certeza. Inclusive, semana passada, o rapaz, eu não lembro o nome, eu tenho um problema seríssimo com nomes, viu, gente? Eu não lembro o nome dele, mas o dublador que fazia o Torra, que fazia o Jiraiya, esteve aqui no Brasil, até a gente tentou se encontrar no domingo num evento, mas não foi possível, porque eu tinha uns compromissos, ele também foi uma coisa muito rápida e tal. A gente trocou fotos via telefone celular, foi muito legal, porque tinha um dos fãs, o Glauco, que é meu amigo, que hoje é dublador, estava junto lá e tal, então ele fez essa ponte. Mas o Jiraiya tem um carinho, não é que eu tenho um carinho especial pelo Jiraiya, todos os personagens, para mim, eu costumo até falar para as pessoas, os personagens são como filhos para a gente. Eu, pelo menos, vejo desse jeito. Eu tenho um carinho especial por todos os personagens. Mas o Jiraiya foi uma coisa assim, porque foi o primeiro, foi a primeira responsabilidade. Foi onde eu aprendi muito macete. Foi onde eu comecei a ter a manha real da dublagem. Porque era muito difícil também, cara. Japonês É terrível. Não é pela língua, porque a língua na dublagem, realmente, não, eu não vejo, muitos colegas não veem assim, mas eu não vejo como uma coisa tão importante. É, o principal era o labial. Não importa se ele está falando em inglês, em japonês, ou em, o problema é o labial. O labial em português sempre fica bom. E era muito difícil encaixar aquilo, meu amigo. Ele dava duas batidinhas de boca, eu tinha três linhas para colocar ali. Era muito difícil. Até por esse meu gosto de tokusatsu, anime, assim. Eu estudei um pouco de japonês e eu sei como é que é a fonética. É, porque é a fonética deles, eles, às vezes com duas, três batidas, eles dizem uma coisa enorme. Isso. Mas isso virou uma sina na minha vida, porque eu fiz... O que eu mais fiz na minha vida foram trabalhos em japonês e chinês. Porque eu dirigi durante muito tempo uma série da TV Bandeirantes que chamava Força Total, às quartas-feiras. 90% dos filmes que passaram ali eram de luta e eu que dirigi. O chinês também é terrível. E o japonês também. Tem um outro personagem em japonês que eu tenho um carinho muito especial também, que foi um dos últimos que eu fiz, que foi o Inuyasha. Ah, bem feito pra vocês! Com isto aqui eu vou poder ser um yokai completo! Ah, sim. Que também é em japonês, né? E o Seto Kaiba no Yu-Gi-Oh! Também era em japonês. Então essa língua me acompanha, não tem jeito. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Mas o Jiraiya foi especial por causa disso, né? Porque foi ali que eu comecei a aprender realmente a técnica, né? O Líbero Miguel, o falecido Líbero Miguel, marido da Nair Silva, que foi o meu mentor, o meu mestre, e ele me ajudou muito nessa época, porque ele me dava muita força nesses macetes, né? E quando ele faleceu em 89, a gente ficou meio órfão assim, mas a gente continuou seguindo, que nós éramos a Lucinha, né? O Bretas, eu, o Laranjeiras e o Eduardo Camarão. Éramos a turma da época. Cada um fez uma sériezinha. O Camarão fazia uma Machine Man, que a gente chamava de o herói da cortininha de banho. Tinha também o Lion Man, que foi o Nelson Machado que fez, depois o Léo Camilo fez também. Mas nessa época éramos os cinco que pintaram na parada. Então foi muito legal, porque foi ali que eu aprendi bastante coisa, né? Me ajudou, foi a base pra todo o resto que eu fiz. Eu não queria comentar não, mas o Magalhães tá doido pra ouvir você falar a espada olímpica do Jiraiya. É mesmo? Não o perdoo! Espada olímpica! Engraçado que essa frase exatamente não tem no japonês. Porque ele não fala nada quando ele escota. Ah, foi criado. É mesmo? Ele só dá o golpe lá e já era. Deve ter sido coisa do Líbero, então. Não sei, realmente eu não lembro. Mas eu não lembro disso. Eu lembro bem o golpe frontal, o golpe lateral, né? Que aquilo eu falava demais. Golpe frontal! Golpe lateral! Mas o espada olímpica eu realmente não lembro. Inclusive eu lembro do Baroli, que a gente tirava um saco. Tinha uma hora que juntava o robô, né? Aí o Baroli... Ah, não, eu misturei as coisas. Não, isso era outra coisa. Eu acho que eu misturei os desenhos. Vamos ficar curioso agora. Eu misturei agora. O Jiraiya com o Google Five. O dia que a gente tava pesquisando algumas coisas e tal, e o Magaren viu que você fez o Jiraiya, ele não lembra. O Jiraiya eu lembrava, não lembrava o Google Blue. Verdade. O Google Five. Geral, eu reassisti ano passado, a série. Aí eu ficou assim, nossa Deus, eu tenho que pedir ele pra falar espada olímpica, vendo que ele não pega. Até hoje, quando eu vou a alguns eventos, eu não tenho feito muitos eventos, porque eu me envolvo com vários projetos de teatro, a minha esposa tem alguns projetos de educação também, que era dubladora também, mas trabalha como educadora. Então eu não tenho mais muito tempo para ficar indo em eventos, né? Mas enquanto eu não falava espada olímpica, ninguém não ficava em paz, cara. Eu tinha que dar o bordão. E o pessoal curtia muito, é muito louco isso, cara. Inclusive, deixa eu contar uma coisinha rápida aqui. A coisa de uns 6 anos, mais ou menos, eu fui fazer um evento no Rio de Janeiro, no Clube do América. Estávamos conversando, alguns dubladores, numa rodinha, estava esperando para começar o evento, aí apareceu uma senhora, completamente, quer dizer, no momento eu não sabia que era uma senhora, apareceu uma pessoa completamente vestida de Jiraiya. Eu olhei e falei, pô, que legal. Ela chegou e perguntou, a pessoa perguntou, né? Eu fiquei sabendo que o dublador do Jiraiya ia vir para o evento e tal, e eu queria muito conhecê-lo. Vocês poderiam me apresentar? Aí eu virei, ela estava ao meu lado direito, assim, quando eu virei, eu falei, ah, muito prazer, meu nome é Mauro Eduardo, sou eu. A mulher caiu dura e desmaiou, cara. Eu juro por Deus. Você deu a espada olímpica nela. Eu tomei um susto, cara. A mulher caiu dura, aí veio as pessoas, tal, veio lá com o pessoal lá do clube e tal, aí reanimaram, passaram um negócio lá pra acordar e tal, não sei se era vinagre, o que era. Meu, foi aí que nós descobrimos que era uma senhora, mais ou menos uns 60 anos, completamente vestida de girafa, e passou o resto do evento abraçada comigo e ficou comigo até o final, cara. Foi uma coisa muito louca, muito legal. Então, o Jiraya foi uma coisa especial porque muita gente curtiu, né? Inclusive, independente da idade, né? Verdade. Só pra deixar claro que esse Jiraya que a gente tá falando não é o Jiraya do Naruto, tá? Ah, tem um monte de fã novo aí, vai. É mesmo. Embora a entrevista fosse sobre o Aranha, mas nós estamos falando do Jiraya de 89, 87, por aí, né? A entrevista é sobre o trabalho do Mauro Eduardo, não exatamente Homem-Aranha. Eu fico muito lisonjeado por isso, viu? Uma pergunta que eu tô querendo fazer, Mauro, só voltando um pouco ao assunto, né, que você citou do seu pai, que você chegou a levar ele para ver os trabalhos. Mas você não é o único dublador na família, né? Você tem outros membros que dublam, não tem? Não, tenho. Na verdade, nós somos em seis. Desses seis, cinco já foram de teatro. O Maurício, a Márcia, o Paulinho, o Fabinho e eu. É mal de família, mas eu então. Eu comecei tudo isso. Eu descobri, quando eu tinha mais ou menos uns 22, 23 anos, eu descobri que a minha mãe tinha sido bailarina, mas a família não sabia, porque como ela foi, a família na época não deixou, porque era aquela história de que artista não prestava, blá, blá, blá, ficou uma coisa meio omissa na família, ninguém contava, ninguém falava nada. Eu fui descobrir depois, através de um tio e tal. Porque eu fui assim, de repente eu caí no teatro e ninguém sabia por quê. Não tinha na minha família nunca nenhum caso, entendeu? E aí eu fui trazendo, aí foi a minha irmã, a Márcia Regina, que também é uma dubladora muito boa, está no mercado aí há muitos anos. Aí foi o Maurício, o Paulinho, o Fabinho. Só que aí só ficamos a Márcia e eu mesmo, assim. Cada um foi para uma área, entendeu? O Paulinho, hoje ele é diretor na TV Record, ele trabalha com a Ana Hickman, é um dos diretores lá da casa. O Fabinho é editor de TV, mas ele trabalha numa vertente evangélica, mas é bem conceituado no mercado e tal. E a Márcia e eu que ficamos na dublagem, e me militamos no teatro, eventualmente. Eu, a cada 6, 7 anos, faço um espetáculo de teatro também, que é a minha raiz, né? A minha origem. Eu sinto falta, às vezes. Então eu vou e faço um espetáculo, fico um tempo em cartaz e tal, para curtir, não para ganhar dinheiro, porque o teatro não se ganha dinheiro nesse país, mas a dublagem eu não largo, porque é a verdadeira paixão mesmo. Mas a família toda acabou indo através desse meu primeiro trabalho em teatro, que foi o Tistu, né, na época. Eu acabei arrastando todo mundo. A Márcia também tem uma história interessante. Ela fazia teatro e tal e não se interessava muito. Ela começou a dublar na época da série Anos Incríveis. Ela fazia a Beck Slater, que era uma das namoradinhas do Kevin. E foi aí que ela começou a dublar. E tá aí no mercado até hoje, graças a Deus. É um dos ícones aí. Pense rápido, cabeça de teia! Falando sobre anime um pouco, né, que atualmente eu acho que é o principal trabalho que você tem, qual que foi seu primeiro trabalho assim, voltado pro mercado de anime mesmo, que explodiu de 2000 pra cá, né? Não vou lembrar, porque anime mesmo, anime se diz o desenho mesmo, né, porque o Jiraiya, por exemplo, não é anime, né? Anime é o desenho japonês mesmo. Então, é o desenho mesmo. Acho que desenho começou, deixa eu ver, o primeiro que eu fiz foi o Akira, foi um dos primeiros que eu fiz. E eu dublei o Tetsuo. Sim. No longa Akira. Quer que eu viva feliz daquele jardim da infância? É isso? Ganhar todas aquelas cápsulas todos os dias e depois acabar com aqueles moleques idiotas! Agora, japonês, teve na época eu fiz um que era o Saber Marionetes. Eu fazia isso. Era uma bichinha que adorava o Otaro. Acho que era Hanata o nome dele. Eu adorava fazer aquilo. Eu me divertia muito com o Márcio Araújo, que dirigia na época, e fazia o Otaro. E era uma coisa que a gente se divertia muito. Eu não sou o mesmo de antigamente. e sim uma pessoa que está loucamente apaixonada por uma pessoa maravilhosa que é o Otaro, e ele será só meu e pronto, vai ser só meu. Depois disso, pô, se eu soubesse que iam fazer essa pergunta sobre os personagens, eu tinha feito um levantamento aqui, porque eu não lembro de tudo. Eu vi bastante coisa, né? Eu tô só com a memória aqui, cara. Mas foi um dos primeiros animes mesmo, que é anime, que era desenho, que eu fiz, foi o Akira, com direção do Guilherme Lopes, lá na Master Sound. É, o que eu tenho aqui, que eu vi, foi o Ace Hogar de Fatal Fury. Fatal Fury. Isso, o Gai Kuroki, não sei. O Gai, esqueci do Gai do Shurato. Eu acho que esse foi o primeiro na dupla vídeo, tem razão, é o Gai. Como sempre, Shurato só pensa em atacar. Inclusive, a sua irmã também participa da série, né? Ela faz a Leng. Ela fazia... A Leng. Isso, a Leng, olha, tá vendo? Ah, vocês podiam me ajudar mais aí na memória. Realmente, o Gai era... era Marcelo Campos e eu. Isso. Foi a primeira vez que nós fizemos juntos, né? Que era o anti-herói, né? Na verdade, é. O Gai e o Shurato, pela história, eles são um só, né? Separados entre o bem e o mal, é yin e yang, né? Esse eu nem vou pedir pra você imitar, porque aquelas frases deles eram muito complicadas. Ah, tá bom. Eu sei que começava com BAM, mas o resto, meu amigo... Ombazara, Tamakukan e Yashahan. Era um nome muito louco. Eles me pedem às vezes, me pediam em evento, e eu não lembrava, cara. Realmente eu não lembrava, porque era grande aquilo. Era. O do Marcelo Campos era maior. O do Marcelo Campos eu lembro, porque ele era o principal, falava sempre. É, ele era o Shurato, né? Olha, mas é mesmo, eu tinha esquecido do Gai. O Gai era muito legal. Foi lá na dupla vídeo que nós fizemos isso. No comecinho da dupla vídeo. Você comentou do Tetsu no Akira. É, parece que você fez o Kai também no Akira, só na versão VHS dele, alguma coisa assim. Mas na redublagem. Não me recordo. É mesmo? Não lembro, cara. Mas os principais era esse. Teve o Godzilla no Cavaleiro do Zodíaco. É, isso aí foi... Ele fez uma redublagem. Ele já foi mais aqui na frente, porque foi na redublagem que, na verdade, eu substituí o Nelson Batista, que isso. Faleceu, né? É. Nelson Batista, que fez na primeira versão. E, na época, inclusive, o Baroli queria que eu fizesse um personagem, mas eu dirigia na aula. Era uma época que nós dirigíamos de 8h30 da manhã às 10 da noite. Então eu não tinha horário para dublar. E por isso que eu não pude fazer o Cavaleiros do Zodíaco, mas eu fui convidado para fazer. E eu não tinha era tempo para fazer. Entendeu? E o Seto Kaiba, você comentou aí antes, né? Isso vai terminar mais cedo do que você pensa. Eu invoco o meu dragão branco de olhos azuis! É, o Seto Kaiba já foi mais daqui, né, 2000 e pouco, eu realmente não lembro o ano, mas também é um personagem que eu adorava fazer, eu inclusive fui ao Rio de Janeiro, dublei 2 longa-metragens lá no Rio de Janeiro, foram feitos lá na Delarte, e é um personagem também que é muito interessante, eu acho ele muito metódico, é muito legal, eu curti muito fazer ele, uma pena que a série parou, né, o Inuyasha eu voltei a fazer agora, nós fizemos 8 episódios. Por coisa de um mês atrás. O Inuyasha, Mauro, ele foi o seu trabalho principal em anime, não? Não, não considero. Principal mesmo, assim, o que eu curti mesmo em anime, que era assim, foi o que me lançou mesmo, foi o Gai mesmo, foi o primeiro, né? A partir daí viram que eu conseguia segurar a onda. Mas eu curti todos, é o que eu falei no início, todos são que nem filho, cara, não tem assim, eu gosto mais desse ou daquele... Sabe, eu gostava muito de fazer o Harley também, que era um robozinho que não tinha nada a ver. Era uma dobra, né? Mas todo personagem eu curtia fazer. Todos eles a gente tem um carinho especial, né? Eu, principalmente, que o meu trabalho, eu sou voltado muito pro lado emocional mesmo. Eu procuro entrar no lado emocional da personagem, entendeu? Pra ter uma característica diferente, entendeu? Não adianta só chegar lá e botar a voz do Mauro. Porque não é a voz do Mauro que tem que estar lá, é a voz do personagem. O Mauro é o Mauro, o personagem é personagem. É uma das poucas coisas que eu concordo com o Pelé é isso. O Pelé fala uma coisa, o Edson fala outra. O que é, cara? São coisas diferentes, entendeu? Agora, todos eles têm uma marca especial, né? Todos eles são eu curti muito fazer. O Inuyasha, por exemplo, é um personagem que as pessoas curtem até hoje. Eu recebo cartas, eu recebo e-mails direto por causa do Inu. O Seto Kaiba também. Eu, inclusive, fiquei meio bravo com uma dubladora aqui há pouco tempo, porque eu soube que eles fizeram um episódio lá porque eu não sei se vocês sabem, mas a série Yu-Gi-Oh! Continua, só que sem o Yugi. Eu não entendo, o japonês é meio louco, né? Existe a série Yu-Gi-Oh! Mas não tem o Yugi, não tem o Seto, não tem ninguém. De vez em quando um personagem lembra. E aí lembraram do Seto, aí ela não me chamou pra fazer, eu fiquei meio bravo. Porque a gente tem um carinho especial, né? É o que eu falei, pra mim é como um filho, cara. Eu tenho um carinho especial por todos eles. Eu faço todos eles da melhor maneira que eu posso, entendeu? Principalmente porque eu sei que vai ficar aí, né? Vai ficar aí pra posteridade, né, cara? Pra gente é muito importante. Eu vejo cada personagem, mesmo que foi uma ponta num filme, eu faço aquela ponta da melhor maneira possível. É isso que define um bom profissional, né? Do que um cara que só quer ganhar dinheiro. É, porque a minha intenção, se eu quisesse ganhar dinheiro, meu amigo, sinceramente falando, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha ido pro Rio de Janeiro nos anos 80 e tava na Globo. É sério, cara, porque eu consigo viver, devo tudo que eu tenho à dublagem, consegui formar minha vida, graças a Deus, na dublagem, tenho minha casa, tenho meus filhos, sabe? Hoje eu vivo por causa da dublagem, a minha vida toda foi baseada em cima da dublagem, foi a dublagem que me deu, entendeu? Embora eu seja ator, eu falo que sou dublador, tá, mas primeiro eu falo que sou ator e dublador. Entendeu? A gente tem que ter um carinho por cada um, né? É, você falou de que vai ficar pra posteridade. É por isso que eu sou meio assim contra redublagens, essas coisas. Quando já tem uma voz, você acaba matando aquela dublagem original. Exatamente, eu também sou contra, cara. Eu acho que as coisas deveriam ser preservadas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. O meu amigo, grande amigo, falecido Eleu Salvador, que fez um trabalho maravilhoso no De Volta para o Futuro, que ele fazia isso. O Dr. Emmett Brown. Quando substituíram a dublagem, eu não entendi por quê, porque eu já vi, eles continuam, eles têm a dublagem, mas eles fizeram questão de redublar, e eu não entendo até hoje por quê. E dependendo do canal, passa com ele ou passa com outro. Então é isso. Uma coisa, eu acho uma falta de respeito, eu acho que é uma falta de respeito com o artista. Mas isso é um problema no país, né? A gente vê muito artista aí, pessoas que foram, sabe, talentos maravilhosos do passado, hoje estão abandonados aí em casa de repouso, não tem trabalho, não tem. Na própria dublagem também. Eu sou um cara que eu combato muito a falta de respeito com o dublador mais velho, com a pessoa mais velha, né? Eu valorizo muito a Jessy Fonseca, por exemplo, que é uma dubladora que está aí com 90 anos de idade, ela tem uma história maravilhosa. A Zaira, o Antônio Moreno, o Luiz Carlos de Moraes, a Alex Montenegro, são pessoas que estão aí no mercado, a Rosinha Baroli, o próprio Baroli, Gilberto Baroli, são pessoas que estão aí maravilhosas e tem que ficar correndo atrás, entendeu? Coisa que não deveria acontecer, né? As pessoas tinham que ser um pouco mais valorizadas profissionalmente, porque são pessoas que marcaram gerações. Ninguém vai esquecer aquele robô que o Baroli fazia muito bem no Perdidos no Espaço, por exemplo, né? Era uma coisa fantástica. Mas é uma coisa do brasileiro, né? O brasileiro não tem memória, né? A gente vê agora, né? Fizeram um monte de manifestação. Foi só ganhar a Copa das Confederações e vir o Papa, acabou. É verdade. É triste, mas acabou. É real. É real, é triste, mas é assim. O brasileiro, ele reclama, mas ele reclama uma semana. Depois ele acostuma e deixa pra lá e tudo bem. É uma pena, nós temos grandes ídolos em vários, não só na arte, no esporte, as pessoas esquecem, as pessoas não dão. Então, quando eu falo pra você, vai ficar aí pra posteridade, vai ficar aí, tomara que um dia alguém dê valor a essas coisas, entendeu? Não é assim, eu não quero estátua, não quero, não é isso, não é por mim também, porque eu não sou tão importante, eu sou um grão de areia nesse universo. Mas assim, valorizar mais o artista, valorizar mais o profissional, né? Eu tô falando isso, eu vou esperar vocês perguntarem do Aranha, aí eu vou depois eu vou justificar porque eu tô falando isso. Pense rápido, cabeça de teia! Indo pro Homem-Aranha então, Mauro. Vamos pegar o assunto do site, né? Você lembra como que foi a escolha para você dublar o Aranha? Teve alguma disputa? Ficou entre você e alguém? Como é que foi? Olha, eu realmente não sei como é que foi feita essa escolha. Eu sei o seguinte, o Líbero Miguel um dia me chamou e falou para mim, olha, nós temos aí uma série, um desenho e tal para fazer. E conversei com o Michael, nós pensamos em você para fazer. Nós vamos gravar um episódio, vamos ver como é que fica, qual vai ser o resultado. Se for um resultado satisfatório, você continua com a série. Se não for satisfatório, você vai pegar uma ponta ou outra e tal, mas você continua dentro do nosso elenco. Eu falei, tá ótimo, maravilha. Pra mim, na época, tudo era lindo. Então, foi assim. Aí eu fiz o primeiro e aí ficou. E não sei te dizer, porque também nunca tive essa preocupação. Porque na época, nós éramos... éramos os únicos novos dubladores, éramos 5, 6 dubladores que tinham entrado, porque era um mercado um pouco fechado, sabe? Eles não era meio difícil você entrar na dublagem. Começou a abrir um pouco a dublagem justamente por causa dos filmes japoneses, que começou a precisar de gente. Você tinha, não tinha mais elenco, então você tinha que ter mais gente. Aí foi obrigado a abrir o mercado, mas era meio difícil. Então a gente não tinha, porque tanto fazia, porque a gente trabalhava todo mundo junto, entendeu? Não tinha essa coisa de um querer ser melhor que o outro. Graças a Deus, naquela época a gente não tinha isso. Nós éramos uma turma, uma equipe. Um ajudava o outro, um tentava dar uma força pro outro, era muito legal. Então eu realmente não sei. Eu comecei a fazer e dali pra frente eu não parei mais. Você lembra como é que era o processo da dublagem dessa série? Porque apesar de você ser bastante elogiado, você ser a voz que vem à cabeça quando o pessoal pensa no Homem-Aranha, até hoje. A dublagem dessa série teve um monte de probleminha, de troca de dublador pra todo lado, erro de tradução, essas coisas. É, isso mais agora, né? Bom, naquela época, agora eu vou voltar a justificar aquilo que eu te falei, que a gente, eu trato meus personagens como filhos, assim. Pelo seguinte, por exemplo, o Aranha, quando eu comecei a fazer o Aranha, quando aconteceu isso do Líbero me falar e tal, eu fui pesquisar, fui procurar saber o que era o Aranha. Na época não tinha internet, mas tinha livro, tinha algumas coisas que falavam e tal. Fui tentar saber alguma coisa e tal. E aí eu vi, eles me deram, na época era em VHS, eles me deram uma fita VHS com episódio, eu assisti em casa acompanhando com o texto e percebi que o personagem, ele tinha, eu vi nele 3 personalidades, ou seja, ele tinha ele como Peter Parker, relacionando-se com a tia May, né? Tinha ele e relacionando-se com o pessoal do jornal e tal, tinha ele como Aranha em relação às pessoas em volta dele, e tinha ele com ele mesmo. Ele falava muito com ele mesmo, né? Ele tinha um diálogo com ele mesmo. E parece meio loucura, mas a gente tem isso. Todo mundo tem um pouco disso, né? De falar com a gente mesmo, de se cobrar, ou de se elogiar, ou, né? E aí eu procurei trabalhar em cima dessas 3 personalidades, entendeu? Eu acho que foi isso que diferenciou um pouco a personagem e esse trabalho. Porque eu procurava deixar ele de uma forma quando estava de Peter Parker, de uma maneira quando estava de Aranha, e de uma maneira quando ele estava falando com ele mesmo. E isso eu acabei trazendo para todos os meus outros personagens. Eu sempre procuro pegar essa personalidade da personagem. Porque a voz a gente não consegue modificar muito. Modifica um pouco. Você muda um pouco o pitch, você muda um pouco o tom, você muda, né, a variação e tal. Mas a voz é a voz, ela é a mesma. Tanto que as pessoas reconhecem os outros trabalhos que a gente faz. O diferencial tem que ser na personagem. Tem que ser na essência dessa personagem. Então, era isso que eu procurava fazer. E o Aranha foi exatamente isso que eu fiz. Eu procurava ter essas 3 personalidades. Tanto que, agora trazendo pro assunto que eu queria falar, eu fiquei muito chateado. É uma das frustrações, assim, na minha carreira, que eu tinha um carinho tão especial pelo Aranha como pelos outros, né? Mas quando veio o longa-metragem ir pro Rio de Janeiro, isso pra mim foi bastante ruim. Eu, pra vocês terem uma ideia, eu demorei pra ver o filme. Eu assisti o filme no original e fui ver dublado bem depois. Porque pra mim foi meio... Eu fiquei chateado, sabe? Eu fiquei muito chateado. Tentei falar com o pessoal em Los Angeles, liguei pra lá, liguei pro Rio de Janeiro, tentei falar com um monte de gente, não teve jeito, cara, não conseguia. Eu falei, porra, meu... Eu já me chamaram para fazer tanta coisa aí no Rio. Eu já fui fazer o Seto Caiba, já fui fazer outras coisas. A minha irmã, por exemplo, ia cada 5, 6 meses, ela ia pro Rio de Janeiro para gravar um Pokémon. Mas por que? Porque ela faz a Misty no Pokémon. Mas por que não me chamaram para fazer o Aranha? Pô, eu fiz a série durante mais de 16 anos. É a menina dos olhos da minha carreira. É um dos personagens mais queridos que eu tenho. Por que não me chamaram para fazer? E até hoje não descobri. E por outro lado, fiquei também um pouco chateado, na época fiquei um pouco chateado, inclusive com os fãs, porque não vi nenhum movimento, ninguém falou nada, já tinha internet, mas ninguém, absolutamente nada foi dito sobre essa troca. Aí me frustrou um pouco, na época eu até fiquei fora, parei de fazer evento, falei, mas eu não vou fazer mais evento, não quero saber mais de fã, não. Cara, pô, fiquei chateado mesmo, mas foi um momento, né? Mas eu entendi, falei, ah, deixa eu fazer o quê? O produto não é meu, sabe? Os donos fazem o que querem com o produto. Mas aí eu caí nessa falta de respeito que nós temos aqui com o artista, com o trabalho das pessoas. Porque agora também, tem um outro colega nosso, o Manolo, fez um trabalho muito legal no Rio de Janeiro, ele não tem culpa. Ele foi escalado para fazer um trabalho e foi lá e fez o trabalho dele. É, eu acho que não culpo ele em nada, pelo contrário. E agora, por exemplo, tem uma nova versão do Aranha que quem está fazendo é o Felipe Grinan, que eu também não entendi porque não me chamaram. Porque minha voz continua a mesma. Eu consigo chegar na mesma interpretação. Tá certo que eu tô com quase 50 anos, mas isso não quer dizer nada. A minha idade não tem nada a ver com o meu trabalho profissional. Nós temos um exemplo aí, o grande Newton da Mata, o falecido Newton da Mata, dublou Bruce Willis até 84 anos. Ele com 84 anos fez os últimos filmes do Bruce Willis e ninguém disse que ele tinha 84 anos. Quer dizer, a voz é a voz. A idade do dublador não tem nada a ver. Mas é o que cai naquela história que nós falamos. O respeito com o profissional, o respeito com o artista no nosso país é isso. As pessoas não estão nem aí. Eu trabalho aqui do lado da empresa onde estão dublando e eu fiquei sabendo quando já estavam fazendo, acho que o 15º episódio. Então é complicado, né? Assim como, por exemplo, tem outro personagem que eu fiz durante muito tempo, que foi o Léo no Tartarugas Ninja. O Splinter me mandou pra cá pra eu me tornar um líder melhor. Eu não posso voltar tendo falhado. E agora também fui substituído. Botaram uma outra pessoa lá pra fazer. Quer dizer, não sei, se estão achando que eu tô velho e acabado, eu tô ferrado agora. Mas assim, nessa época eu fiquei realmente. O Aranha pra mim era muito especial por causa desse trabalho também, né? Ele me permitiu trabalhar essas três personalidades e através disso eu pude desenvolver também um pouco mais o meu trabalho como ator. Porque eu volto a dizer assim, eu vejo cada personagem, a essência de cada personagem, procuro jogar o meu trabalho de ator, o meu trabalho de interpretação, de acordo com aquilo que o personagem pede, aquilo que é necessário. Não só nos animes, não só no filme também. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou diretor de dublagem também. E aí o cara chega no estúdio e fala assim, pô, mas eu vou fazer esse carinha, essa pontinha. Eu falo, meu, não importa. Você tem que dublar o que está na tela. Olha, o cara ele faz o melhor possível, porque ali tem um ator, ali tem uma pessoa que ensaiou, que produziu aquilo, que fez aquilo com carinho, com profissionalismo. A gente não pode chegar aqui e falar, pô, esse cara é fácil porque ele tá pouquinho, é uma porcaria. Não é. Cada personagem é um personagem, cada trabalho é um trabalho. Então, cada cena é uma cena. Dupla o que tá aí da melhor maneira que você puder, não importa o que é, entendeu? E eu procuro fazer isso com os meus personagens. E o Aranha foi exatamente assim. Eu procurei fazer o mais próximo possível daquilo que eu enxergava na personagem. E eu respondi? Não sei. Eu acho que isso é um pedido meio difícil de fazer, mas você conseguiria dar um exemplo pra gente dessa diferença da interpretação do Homem-Aranha? Ou não? Seria uma coisa mais da cena mesmo? Olha, seria mais uma coisa mais da cena mesmo, porque. Mas é que também eu não lembro muito, eu não vejo há muito tempo. Mas era uma coisa assim, por exemplo, ele tá se relacionando com alguém. Harry, eu acho que a gente tem que fazer essa coisa, eu acho que a gente tem que buscar não sei o quê. Senhor Jameson, ainda acho que esse negócio de lagarto é uma brincadeira. Aí quando ele tá de aranha, eu já tinha um tom um pouco mais impostado, né? Eu já tinha assim, era mais impondo, né? Então eu deixava ele um pouco mais impostado. Quando ia falar, por exemplo, com o Duende Verde, eu vou acabar com você, você não vai fazer mais isso comigo, eu não vou mais permitir. Eu procurava deixar essa coisa um pouco mais grave, um pouco mais de poder, né? Todos vocês, megalomaníacos, têm um senso de humor muito estranho! Sim. E com ele mesmo, era uma coisa de mais cobrança. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir chegar na Mary Jane? Será que a Mary Jane está apaixonada por mim? Nossa, mas quem é aquele bandido? Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo, eu divido com ele. Entendeu? Mas é uma coisa de tom. Sim. Na cena, entendeu? Então, assim, só o áudio, só a voz, é meio difícil, assim, mas não sei se eu consigo passar. Porque, inclusive, tem uma coisa muito importante na dublagem, que eu costumo, inclusive, falar com o pessoal. Dublagem é imagem. Dublagem não é áudio. Justamente por isso, você trabalha em cima de uma imagem. Tanto que, quando é só áudio, a gente não chama de dublagem, chama de locução. E você comentou, né, que não foi escolhido pro filme e tal, apesar que o elenco que dublava o desenho dos X-Men, várias pessoas foram pro filme, né? Mas na época... É o que eu te falei, eu vejo isso como uma falta de respeito e uma falta de ética, mas eu não quero julgar os meus colegas, porque os colegas não têm culpa, eu acho que a culpa é do produtor, a culpa é do distribuidor, de quem mandou fazer isso, que deveria ter feito, olha, vamos procurar manter o pessoal que fez a série durante tantos anos, entendeu? Eu não sei quem foi que determinou isso, se foi o estúdio, se foi a produtora, se foi a distribuidora, se foi falta porque cobrar mais barato, se foi... Eu não consegui descobrir o motivo. Foi o que me deixou um pouco chateado, porque eu não vi motivo, entendeu? Eu poderia dublar tanto assim em São Paulo quanto ia ao Rio de Janeiro dublar. A Leonora Prado poderia ter continuado fazer a Mary Jane numa boa, e faria com seria lindamente o trabalho, seria lindo o trabalho dela. Não desmerecendo a menina que dublou, que eu não lembro se foi, não sei se foi a Miriam Fischer, não sei quem foi que dublou a Mary Jane lá no Rio, não me lembro agora. Mas você entendeu? Assim, é uma questão de... Eles poderiam ter mantido o elenco. Sim. Não tinha por que mudar. E no caso... Tem tanta coisa que nós fazemos aqui. Há pouco tempo atrás, houve até um problema entre essas classes, categorias, né, entre Rio e São Paulo, porque eles descobriram uma forma, eles, quando eu digo eles, assim, os estúdios, eles descobriram uma forma de baratear o trabalho por causa de uma diferença de preço que tinha entre Rio e São Paulo. Então eles faziam os principais no Rio de Janeiro e as pontas eles faziam aqui em São Paulo. Quer dizer, é um absurdo, mas acontecia isso. Então, se acontecia isso, por que que o Aranha não foi feito assim? Eu podia ter feito o Aranha aqui e eles faziam lá. Sim. Entendeu? Como também já foi feito, eu fui fazer Yu-Gi-Oh! No Rio de Janeiro, na Delarte, com direção do Guilherme Briggs, e o elenco daqui foi chamado. Foi a Samira foi para lá, o Marcelo Campos foi para lá, todos os dubladores foram, entendeu? Então, acho que foi uma falta de respeito mesmo com a ética e com o profissionalismo, né? Mas não acho que isso tenha sido culpa do elenco. Porque o elenco recebe um telefonema e é chamado para fazer um trabalho. Sim. Eu acho que a culpa é de quem propôs essa dublagem, né? Mas isso também já passou, já superei, já fizeram 3 filmes também. Eu não vou viver de passado, porque viver de passado é museu. Entendeu? Eu curto meus trabalhos, eu enalteço meus trabalhos. Mas assim, o que ficou no passado é do passado. Entendeu? Eu não vou brigar por causa disso, né? Mas realmente foi uma grande frustração para mim. Eu fiquei bastante chateado, cheguei a ficar meio amuado mesmo, sabe aquela coisa que fica em casa, chateado, não quer falar com ninguém, vai, pô, sacanagem, os caras lá no Rio fizeram o filme e não me chamaram. Aí eu fiquei de volta sem criança, né? Foi o mesmo situação do desenho seguinte, então, né? Aquele Homem-Aranha Ação Sem Limites, que passou depois desse que você dublou. Foi que também... Esse Ação Sem Limites, a dublagem não era sua, né? Então... Mas isso foi bem depois, já. Quer dizer, eu não lembro, cara. Teve algumas coisas que eu sei que teve um aranha que foi o Fábio Lucido, que fez, que ele era um molequinho. Esse, inclusive, você fez um dos vilões lá, né? Hora da festa, pessoal. Vamos arrasar. Você chegou a fazer foi por conta. Isso que eu descobri que era o Aranha. Tiveram a manha de me escalar pra fazer um vilão. A hora que eu olho, eu falei, pô, mas isso é Aranha, meu. Pô, sacanagem. Eu falei, já tô aqui, não vou ser de antes profissional, virar costas e embora. Bota aí, vamos fazer, né? Mas foi aí que eu descobri. Porque tem isso também, viu, cara? Quando a gente descobre, o negócio já tá no ar. É que nem, por exemplo, eu descobri a história do Leonardo no Tartarugas Ninja. Eu inclusive fiz o último longa-metragem, que foi muito elogiado. Inclusive o trabalho da Márcia também está muito bem feito, tal, que ela faz a April. E de repente eu descobri que, porque eu fazia série também, o desenho lá na Marshmallow, na Centauro. E de repente eu descobri que fui substituído no ar, que eu vi no ar, ué, esse aí não sou eu não. Então é complicado, porque as pessoas não falam, né? E a gente não tem nem tempo de tentar conversar. Seria bom dar uma uniformidade aos personagens. Porque antes de você, quem fazia o Aranha era o Carlos Marques, lá no Rio. As séries que veio antes, era ele que fazia. Ele dublou a série Live Act dos anos 70, dublou Seus Incríveis Amigos, depois redublou a série clássica de 66. Então, Os Incríveis Amigos, eu cheguei a dublar aqui em São Paulo, que veio pra cá, porque parece que ele tinha parado de dublar. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu. É, você fez a redublagem na época do... Aí foi feita uma redublagem aqui na Master Sound. E era Sérgio Moreno fazia o Homem Gelo, a Eleonora fazia a Flama e eu fazia o Aranha. Exatamente. Nós fizemos, eu não sei, mas foram bastantes episódios. Fizemos ali na Master Sound. Vocês redublaram a série toda. É, então. Muito legal, a gente se divertia muito fazendo aquilo. Era muito legal. E eu lembrava, porque essa série eu assistia, né? Quando era molequinho, né? Tá, então. Que era ele, era o Carlos Marques que fazia. Ou seja, antes de você, a voz do Aranha era sempre o Carlos Marques. Já tinha, entendeu? Então, isso é uma coisa que já vem. Agora, eu não sei, na época que veio para São Paulo, nos anos 80, que foi quando eu dublei, eu não sei se ele estava trabalhando, o que aconteceu, porque a gente não sabe, né? É o que eu te falei, eu fui chamado para fazer um episódio e falei, você vai fazer um, se ficar bom, você continua. Então, eu não sei como chegou, como foi a escolha, porque também eu estava começando, né? Eu não tinha muito contato, eu não tinha... Eu era mais um, entendeu? Então, eu não conseguia saber muito das coisas, né? era difícil ter as informações, né? A gente perguntou isso porque normalmente quando vai escolher um personagem assim, tem aqueles testes, né? Que exatamente. Vários dubladores provavelmente fazem. Provavelmente eles devem ter feito, ou de repente iam fazer e já me gostaram, e que nem Anos Incríveis foi assim. O Michael também falou, olha, você já fez alguma narração? Eu não, nunca narrei. Na época eu estava dirigindo, junto com o Flávio Dias, uma série chamada... Memória... Me ajuda aí, uma série de um rato. Bikman, o mundo de Bikman. Muito bom. O mundo de Bikman. Eu fiz algumas coisinhas lá, era o Carlinhos Silveira, minha irmã fez, a Márcia Regina, a Marli Bortoletto também dobrou com ela, e o Bikman era o Flávio Dias. Inclusive, o Flávio Dias chegou a dublar, ele fez os episódios de VHS da série do Aranha dos anos 70 lá, ele redoblou. Ah, não sabia. Ah, é? Não sabia. Quando saiu o VHS, ele é a voz. Então, e aí os caras me chamaram, na época do Anos Incríveis e tal, pra fazer, o Michael falou, vamos tentar fazer, vamos ver o que dá. Eu gravei o primeiro episódio, pô, tá muito legal. Então vamos manter, e ficou, entendeu? Eles nem chegaram a fazer teste com outras pessoas, nem chegou a chamar outras pessoas. Então eu não sei se o Aranha foi assim também. Eu realmente não sei te dizer qual foi o processo de escolha. E naquela época também eu era molecão, cara, eu queria fazer qualquer coisa. O que me falava, eu fazia. Eu estava começando, né? Eu estava muito disposto e eu procurava fazer da melhor forma possível. Talvez o mérito para eu ganhar foi ter feito, tentar trabalhar essa coisa das personalidades. Aí talvez eu tenha conseguido chegar neles por causa disso. E eles curtiram. Não sei, realmente eu não sei o que dizer isso. E a dublagem do Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, ela foi mais ou menos na mesma época dessa primeira ou foi alguns anos depois? Não, foi já no finalzinho, se não me engano, olha, nós fizemos essa dublagem no final dos anos 90, começo dos anos 2000, entre 99 e 2002, por ali. Ah, e o Aranha já estava acabando, eu tinha mais alguns episódios só que nós fizemos no análogo, mas já estava no finalzinho mesmo. Já não estava vindo mais a série. Eu não sei se eles pararam de fazer lá, não sei. Aí ela já começou a vir com menos intensidade. Porque teve uma época, cara, que a gente fazia... Eu trabalhava com 5, 6 episódios ao mesmo tempo. Eu dirigia, Naís dirigia um pouco. E a gente... Era uma loucura. Era uma loucura. Eram muitos episódios. Entendi. Agora essa dos anos 70 já foi aqui no começo dos anos 2000, mais ou menos. Sim. É porque ela... A Fox Kids que mandou dublar pra aproveitar o hype dessa série de 94 aí. Exatamente. Fox Kids. Inclusive eu fazia chamadas da Fox Kids, eu lembro que tinha a Olimpíada das Fox Kids, não sei o que, aí eu sempre ia gravar lá uma chamadinha lá pra eles, e até teve um Aranha que foi feito pelo Ulisses Bezerra, eu não sei que série foi essa. Foi 2002, foi a nova série de Marvel. Uma época que eles cobravam comigo, falou, pá, eu tô fazendo agora e os caras chamam você pra fazer chamada? Olha, eu não sei, eles me ligaram e falaram, ó, tem aqui uma coisa pra você gravar, eu fui lá e gravei. Eu nem sabia que ele estava fazendo Aranha. Eu falei, mas como é que você está fazendo Aranha? Eu não estou sabendo disso. Aí ele falou, mas você não sabia? Não, não estou sabendo. Foi uma cena muito engraçada. Mas foi mais ou menos nessa época. E eu estava fazendo o Amazing, eu não entendi nada. Mas tudo bem. Eu não sei quantos episódios foram, não sei o que foi. Mas você não... Já ficou por isso mesmo, mas... Porque a série mesmo, o grosso mesmo da série... O que curtia o mesmo da série era aquela série dos anos 90 e era um trunfo da Globo também. Não sei se vocês repararam, talvez tenham reparado, porque se vocês são fãs do Aranha, vocês devem ter reparado. O Aranha durante um tempo tapava os buracos da Globo, né? Sim. A Globo não tinha programação, era por desenho do Aranha. É igual o Chaves no SBT. Exatamente. Ela não tinha o que pôr de manhã, foi o Aranha. Então, era que mais curtia. Então, também não liguei. Eu também já estava mais adulto, mais maduro, né? Já não dava tanta... Porque tem coisas, às vezes, por exemplo, a gente fica magoado com determinadas coisas, mas às vezes não vale a pena você extrapolar isso, né? Botar isso para fora. Mas curte a sua dor ali, porque o mundo é assim, né? Uma hora é você, outra hora não é mais. É porque eu costumo dizer para as pessoas, o dublador e o diretor, hoje eles estão. Você está dublador, você está diretor. Amanhã você pode não estar mais. Então, ninguém é melhor do que ninguém, por isso que não se deve destratar as pessoas, não se deve... porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Claro. Aliás, eu acho que isso é na vida, né? A gente está, em outro momento a gente pode não estar mais. Mas não fica muito triste por não ter dublado os desenhos que se seguiram, não? Porque com exceção de 2007, são muito ruins, cara. Muito ruim. Não, hoje eu já superei isso. Mas assim, foi o primeiro impacto, né? Mas gostaria muito de poder estar fazendo, entendeu? Eu iria curtir muito. Eu acho que em termos de voz, eu conseguiria chegar numa voz que não ficasse tão pesada. Acho que a minha voz nem é tão pesada assim. Agora pode estar um pouco assim, porque eu tô meio... Não tô gripado, mas tô naquele meio... Por causa do tempo que tá ruim, eu tô com a voz um pouco grave. Hoje também, de manhã, acordei, fiquei aqui, tô à disposição do cara que até não voltou até agora. E não sei o que tá acontecendo com a minha net, só sei que a minha net não tá aqui ainda, não tem internet. Pense rápido, cabeça de teia! Eu tava reparando que a sua voz, assim, comparada com a voz do Homem-Aranha do desenho, realmente é diferente, né? Então... Sim, porque aqui é o Mauro, né? É diferente, porque a cena ajuda muito também, né? Por exemplo, vou dizer pra você uma coisa. Eu fiz um personagem, não sei se vocês sabem, talvez vocês tenham aí na lista, que chama, né? Zubu Mafu. Sim. O Zubu Mafu era uma voz maluca. Era uma voz mais ou menos assim. Mas para eu chegar nessa voz, eu tinha que ouvir a abertura. Hoje eu faço, entendeu? Porque eu fiz muitos episódios. Foram, nossa, eu não sei nem quantos episódios foram. Mas na época, eu tinha que ouvir a música de abertura para achar a voz. Porque toda voz é feita em cima de um tom, de uma nota musical. Uhum. Tinha um outro boneco que eu fazia nos anos 80, que agora vocês vão dar risada. Esse eu acho que vocês não sabem. Isso eu fazia na televisão. Era vídeo, era imagem. Programa Mara Maravilha, que depois você virou ouvir, foi ver um boneco chamado Super Banana, o Banana. Não sei se vocês lembram disso, se vocês eram muito novinhos, não sei. Mas era um boneco que tinha no programa dela, ela tinha dois bonecos no programa, era o Banana e o Chocrível. O Chocrível era um bonequinho que ficava num balão. E o Banana era uma banana. A gente fazia esquetes, a gente fazia brincadeiras e tal. Eu fiz muito show em circo e tal. O Banana também. Ele tinha uma bonequinha, que era uma coisinha assim. E eu só consegui achar essa voz dele quando eu ouvi a primeira nota da abertura do programa. É uma coisa maluca, cara. Se eu não ouvisse aquela primeira nota, eu não conseguia entrar na voz. É muito específico, entendeu? Então, por exemplo, o personagem também. Tanto é que, por exemplo, eu faço um determinado personagem durante um tempo. Aí fica um tempo sem vir nenhum episódio. Quando vem o próximo episódio, como é que a gente consegue fazer a mesma voz? Justamente por causa disso. Pelo menos pra mim funciona assim. Quando eu vejo a personagem, a primeira cena que eu vou fazer da personagem é uma coisa maluca. Parece que puxa, abre uma gavetinha lá atrás e a voz vem. E você entra no tom certinho. Mas se eu não tenho aquela imagem, se eu não tenho aquele... Eu não consigo, eu demoro um pouco pra chegar, entendeu? Claro que hoje em dia a gente já tem técnica, né? A gente vai procurando, vai buscando até que você acha. Mas assim, eu digo, de imediato, eu teria que ouvir a cena, aí eu chego exatamente naquele tom, entendeu? Quer dizer, não sei se funciona assim com todo mundo, cada um tem uma maneira de trabalhar, né? É como decorar um texto, cada ator tem a sua maneira de decorar seu texto, né? Eu já ouvi alguém comentar sobre isso mesmo, de que precisa de ou uma frase de efeito, ou ouvir alguma coisa... É alguma coisa que traz na memória, é como uma lembrança. Por exemplo, você tem uma coisa que aconteceu lá atrás, tal, você não lembra, de repente fala assim, ah, um cachorro branco, não sei, você fala, é mesmo, entendeu? Quer dizer, aquele detalhe que traz tudo de volta. Na dublagem com voz funciona assim, né? Eu, pelo menos todas as vozes que eu faço funciona mais ou menos assim. Se eu vejo a abertura, eu lembro. Então, acho até que daria. Mas tudo bem, né? O mercado aí tá aí, o sol é para todos, né? As pessoas estão buscando. Eu só acho que não teria necessidade, né? Poderia respeitar. Pô, eu não morri, eu tô aqui, eu tô no mercado, eu tô ativo, eu tô dentro do, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Em 99, 2000, mais ou menos, me deram um longa-metragem para dirigir, Agente 86. Foi, acho que, um dos últimos filmes que o ator da série fez mesmo. Ele e a atriz que fazia 99 fizeram mesmo. Foi uma homenagem que eles fizeram à série. Uhum. E a Bandeirantes comprou esse filme e quis dublar para botar como especial do mês. E eu fui dirigir esse filme. Aí nós queríamos ser fiel à dublagem da série. E fui procurar os antigos dubladores. A Líria Marçal, que dublava a 99, havia falecido. Então nós teríamos que substituir, não tinha alternativa. Aí eu convidei a Rosinha Baroli, Rosa Maria, para fazer. E o Agente 86, nós fomos dublar, é Bruno Neto, não me lembro se era Neto o sobrenome dele, não lembro, é o Bruno. Ele estava morando num sítio afastado e já não estava dublando mais há 15, 20 anos. Mas aí nós fomos lá conversar com ele. Fui lá até o sítio dele e tal. Falei, Bruno, tal, você tá com um projeto assim, tem um longa-metragem assim. A Bandeirantes tá querendo colocar no ar como especial do mês, a gente 86, é um trabalho legal, que eles já voltaram para fazer o filme, estão todos idosos no filme, é muito engraçado e tal. E a gente gostaria muito que você fizesse. Eu não quero saber mais dessa porca aí. Eu não quero saber disso, eu pensei que tinha vindo aqui por outra coisa, eu não quero saber, meu pai botou lá pra fora. Mandou a gente embora, falou que não queria saber. Bom, tá bom, respeitar, o cara não quer mais saber de dublagem, né? Tudo bem, né? E o que a gente vai fazer agora? Eu falei, pô, mas eu queria, porque foi uma série tão marcante. Eu, quando era criança, adorava a Agente 86, eu assistia, né? Gostava, curtia. Então, e a avó, sim, eu também, né? Se bem que o novo eu nem vi ainda. Me disseram que tem uma série nova aí, mas eu não vi ainda. Não sei te dizer. Eu vejo muito pouca televisão hoje em dia. Principalmente porque trabalho com isso o dia inteiro. Quando eu chego em casa, eu vou pro computador. Televisão é meio devagar. Mas aí, o que eu fiz? Falei, bom, eu preciso dar um jeito, que eu quero ser fiel àquela dublagem, né? Inclusive, por causa das pessoas que viam, dos fãs que curtiam a dublagem, né? Aí o que eu fiz? Nós temos um dublador em São Paulo, eu não sei se vocês sabem, mas ele é um expert em imitações. Chama-se Tata Guarnieri. Ah, sim. O Tata, pra imitar, eu vou ser sincero, cara, eu não conheço poucas pessoas que chegam onde ele chega. Ele é muito bom em imitações. E aí eu peguei 3 episódios da série, botei num VHS, chamei o Tata, falei, Tata, no final de semana, falei, Tata, leve isso pra casa, cara. Estuda. E segunda-feira, 9 horas da manhã, eu quero você no estúdio pra fazer Maxwell Smart. Meu, é mesmo? É, pode. Eu preciso que você chegue na voz, porque a gente tá querendo fazer uma coisa fiel à dublagem original. Beleza. Ele ficou o final de semana com o VHS, com os episódios, voltou na segunda-feira, meu amigo, você não acredita. Você fecha os olhos, é o cara falando. E o filme ficou perfeito. E aí as pessoas que viram lá vieram, pô, como é que você conseguiu chamar o Bruno pra fazer? E aí eu contava, não foi o Bruno, esse foi o Tata Guarnieri. Então, quer dizer, já me preocupava um pouco com isso na época. Eu acho que as pessoas deviam se preocupar e tentar, pelo menos, manter as coisas, né? Inclusive, com respeito aos fãs também, né? Então, já de algum tempo, eu luto um pouco por isso, né? Por essa ética. Mas isso hoje em dia, infelizmente, cara, não tem mais, entendeu? Mesmo coisas pequenas, por exemplo, numa série pequena, você tem um filho, o cara se liga e fala, eu tenho 2 horas pra você, terça-feira, você pode? Puta, terça-feira não posso, porque eu tô ocupado no outro filme, não dá pra ser na quarta e tal, não dá que eu tenho que entregar, tá bom, eu vou dar um jeito aqui. Aí ele põe outro pra fazer. Sim. Hoje em dia, os caras são preocupados com prazo de entrega. Uhum. Aí fica complicado, né? Aí a gente começa a brigar por causa dessas coisas, a gente vira Dom Quixote, né? Sim. Você, como diretor de dublagem, se chegasse uma nova série do Aranha, você se escalaria pra dublar ou colocaria outro? Pô, cara, você me colocou. Agora você me pôs na parede. Não sei, cara. Sinceramente, vou ser sincero pra você. Se eu achasse que eu conseguiria manter o nível de trabalho que eu tinha na época da série, se eu conseguisse colocar uma voz que ornasse com aquilo que está sendo feito, porque assim, hoje em dia os desenhos são muito loucos, né? Outro desenho, só um parênteses, outro desenho que eu fazia que me tiraram há pouco tempo, aliás, eu perdi todos os meus desenhos. Eu perdi o Aranha, perdi o Léo do Tartaruga Ninja, agora eu soube que perdi o Max Steel também. Fizeram o Max Steel molequito. Eu até vi, não dava para eu fazer realmente, porque fizeram o Max Steel com 9 anos de idade. Então fica difícil. Mas sinceramente, se chega uma série na minha mão que tenha esse que desse pra eu chegar, eu juro por Deus, cara, eu faria mesmo, com toda certeza. Agora, se eu olhar pra lá e falar assim, não, olha, se eu fizer, a qualidade não vai ficar tão boa, vai ficar fora. Porque eu tenho essa consciência profissional. Eu não me acho o melhor dublador do mundo, assim como eu acho que não tem isso. Eu acho que cada dublador é específico para determinado tipo de trabalho. Eu costumo dizer isso para os dubladores. Falo, não é porque o cara é bom que ele pode fazer tudo. Tem personagens que ficam maravilhosos, tem personagens que não ficam bons, porque não é pro cara. Não é aquele estilo de interpretação dele. Não é aquele... Porque eu trabalho, inclusive, em cima de... Talvez você esteja estranhando, porque muita gente fala da dublagem como voz. Ah, a voz é bonita, a voz é assim, a voz é graça e tal. Eu procuro trabalhar em cima da interpretação e não da voz. Eu acho que a voz é um detalhe. A voz, ela vem de acordo com a interpretação. Então, se a interpretação for boa, ninguém vai prestar atenção na voz. É verdade. Eu costumo, inclusive, eu dou como exemplo, por exemplo, o meu amigo Eleu, falecido Eleu Salvador, no Dr. Emmett Brown. O Eleu Salvador tinha uma voz que era meio fanha, que era meio assim. Mas o trabalho dele é brilhante, é maravilhoso, é fantástico. Entendeu? Ninguém lembra que ele tinha uma voz meio fanha, porque nem ficou no desenho, ele até conseguiu, no filme ele consegue fazer, é muito bom o trabalho do cara, então não importa a voz da pessoa, por exemplo, o Nelson Machado, que é um maravilhoso dublador, sabe, é um cara, por exemplo, a voz dele não é uma voz linda, maravilhosa, mas meu, que nem ele no Kiko não tem. É verdade. Sou obrigado. Não tem, é o cara, entendeu? Ele casou, foi que nem uma luva, entendeu? A voz dele, entendeu? É maravilhoso o trabalho do cara. E outras coisas também. Agora, tem outras coisas, outros dubladores, quando você pega um personagem que fica maravilhoso, outros personagens não fica tão bom. Por quê? Cada um tem a sua característica de interpretação. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Então, cai uma série dessa na minha mão, realmente... Se eu achar que cabe pra mim e que vai ficar com uma qualidade boa, eu vou fazer. Principalmente porque sei que vai ter alguns colegas que vão falar, pá, você já tá dirigindo, aí você vai querer dublar, você tem que ligar, tem que dar espaço pro tanto, parará. Mas eu tenho esse apelo, é um personagem da minha vida. Entendeu? Então, se eu tivesse como capacidade e soubesse que ia ficar um bom trabalho com qualidade, faria sem pestanejar. Maroi, saindo um pouco agora assim do profissional, você tem interesse em quadrinhos? Você lê quadrinho ou não? Não, hoje não por falta de interesse, mas por falta de tempo mesmo. Antes já teve. Já, demorava quadrinhos. Não disse, lembra no começo que eu falei que fui premiado, que eu ganhei, tive o prazer de fazer o Reginaldo na Turma do Arte, que era um dos poucos gibis dos anos 70. Porque nos anos 70 tudo era importado, né? Não tinha nada. Tinha alguma coisa de Tio Patinhas, da Turma do Cebolinho, da Turma da Mônica, muito pouquinho, mas nós não tínhamos muito quadrinhos mesmo, né? E eu curtia esses quadrinhos, tal. Eu gostava de ler quadrinhos, eu curtia muito. Mas hoje em dia não mais, porque não tenho tempo mesmo, né? Porque o dia inteiro trabalhando em função disso, eu trabalho com direção, então quando eu não estou dirigindo, eu estou vendo um filme para sugerir escala, aí eu estou resolvendo o problema de um outro porque teve problema na mixagem, aí à noite eu chego em casa, às vezes eu tenho algum filme para assistir, para sugerir escala para o dia seguinte para o estúdio, ou então eu vou para algum estúdio dublar, que às vezes eu dublo à noite também, dublo no sábado também. Aliás, sábado passado, esse sábado eu não peguei nada, justamente por causa dessa entrevista, porque eu quis ficar à disposição pro Eric, porque já faz algum tempo que vocês estão atrás de mim. Eu até comentei com a minha esposa, eu falei, daqui a pouco eles não vão querer mais falar comigo. Mas a vida é uma correria mesmo, cara, sinceramente. Às vezes eu fico um mês sem ver minha mãe. Mas e não tem jeito, eu tenho que aproveitar enquanto tem, né? Porque a vida é assim, né? Hoje você tá ali, daqui a pouco é o que eu falei, a gente está, daqui a pouco não está mais. E você é casado, tem filho e ainda casado, sou casado, tenho 3 filhos, uma menina de 13 anos chamada Júlia Rosa, tenho um menino de 12 anos chamado Victor Rosa, ambos dubladores também, dublam um pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas gostam, curtem fazer. Adoram desenho, mas agora são essa geração Disney Channel, meu amigo. É Disney Channel e Nickelodeon o dia inteiro. Mas tem um desenho atual que eu gosto muito também, que de vez em quando eu vejo, que é o Phineas e Ferb. Eu sou fã desse desenho, cara. Esse desenho é ótimo. Eu volto a ser criança. Eu assisto esse desenho, eu volto a ter 8 anos de idade. Isso que vem, agosto agora, né? Vai ter um crossover aqui. O Aranha vai encontrar o Phineas e Ferb. Ah, é? Jura? É. Não acredito. Não só o Aranha, né? O personagem da Marvel, os Vingadores todos. E o Aranha vai estar também. Olha, eu não sabia disso, que legal. E assim, eu sei que você participa de muitos eventos de anime e tudo mais, né? Mas hoje em dia, como que é o contato seu com os fãs do Homem-Aranha? Tem alguma procura, alguma coisa? Ou nós somos exceção? Não, às vezes tem, às vezes aparece, né? Por exemplo, essa camiseta que eu disse pra vocês que eu coloquei do Aranha, eu ganhei de um fã que virou dublador, o Igor. Ah, aqui ele tá no Rio de Janeiro, ele dubla lá no Rio. Mas realmente quando eu vou em algum evento e tal, sempre tem, cara. E hoje em dia também muito dublador. Eu não sei, uma coisa que é uma curiosidade pra vocês, assim, mas hoje em dia, em torno de uns 80% dos novos dubladores do mercado, de coisa de 5 anos pra cá, são todos fãs, a maioria são fãs que viraram dubladores. Não sei se vocês sabem disso. Temos vários exemplos de pessoas aí que são fãs de dublagem que viraram dubladores. Olha só, um monte. Então, no próprio mercado a gente tem alguns fãs que são colegas, eu hoje em dia e tal, né? Mas tem, sim, aparece. Agora é bem pouco, hoje em dia é menos, né? Inclusive porque o Aranha é um desenho que já não tá tão difundido, a gente não vê mais, né? Alguns anos atrás, é o que eu tô falando, que era o Chaves do SBT, né? Eles botavam o Aranha para tapar todos os buracos que ele tinha. Hoje já não é mais assim, então não tem tanta evidência, né? E a minha filha chegou a assistir alguns desenhos e tal, que ela tá com 13 anos. O Vitor com 12, mas a minha outra filha, que eu tenho uma menina, a Marina também, que eu não falei dela, de 7 anos, faz 7 anos agora, dia 20 de agosto, ela nunca viu no ar, assim, né? Já viu em DVD que eu tenho aqui, né? Mas, aliás, inclusive teve um menino chamado Adrian Tatini, que é um fã que virou dublador, aliás, um bom dublador, tem um grande futuro aí pela frente. Ele me deu 4 DVDs com a série toda do Aranha. Inclusive porque um dia ele falou pra mim, pô, eu tenho lá, eu não sei se é a série toda, mas acho que é a grande maioria. Pô, eu tenho lá bastante coisa do Aranha e tal. Aí eu falei pra ele, eu tenho um episódio especial que pra mim me marcou muito e que eu gostaria muito de revê-lo. Não sei se você tem, se você tiver, pudesse me arrumar num DVD, eu ia ficar muito grato. Aí até brinquei com ele, falei assim, até arrumo umas escalinhas pra você aí. E era um episódio onde o Aranha, talvez vocês lembrem, existiam 7 dimensões, 7 aranhas diferentes. Sim. Na época tinha a Madame Web e tal, quem fazia era a Mara Lise. Esse desenho pra mim foi muito difícil, esse episódio foi muito difícil pra mim, porque meu amigo fazer, ali eu tive que fazer 14 personalidades praticamente. Foi uma loucura, eu quase pirei, quase fiquei louco dentro do estúdio. Estou ficando louco? Era esse que ia ser o nosso líder? Ora, dá um tempo. Eu devia tomar conta desse grupo. Eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. Não sei que tipo de ilusão é essa, mas eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. O verdadeiro Peter Parker. Adivinhão. Vê, meu velho Peter, somos tão genuínos quanto você. Mas como isso pode ser? Madame Web diz que todos viemos de diferentes dimensões. Eu não sei se vocês lembram desse episódio, porque cada aranha de cada dimensão era de uma maneira. Então tinha uma maneira de falar, tinha um gingado diferente, tinha um linguajar diferente. Foi realmente muito difícil para mim para fazer. E aí o menino me veio com os DVDs, segundo ele, são quase todos os episódios. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, isso tem mais ou menos uma semana. Olha só. Olha que coincidência. Legal, cara. Que não sei se vocês lembram desse episódio. Lembro. Sim, é o final do desenho. São os dois últimos episódios. É no final já, né? Eu curti muito fazer isso. Eu lembro que tinha a Madame Web, que quem fazia era a Mara Lise, e tinha um outro cara de barba, que era o Bruno Rocha, que fazia. Beyonder. Isso, Beyonder. Bruno Rocha, que hoje tá no Rio de Janeiro também, dubla muito. Eu vejo muito ele na série do Eles Odeiam... Como é que é? Todo Mundo Odeia o Chris. Isso. Eu ouço muito ele ali. E aí ganhei, foi um presentão mesmo. Foi um dos episódios que me marcaram mais. Eles tinham que lançar essa série em DVD aqui no Brasil. Eles, completa, né? Eles lançaram alguns episódios. Exatamente. E, inclusive, eu me ferrei porque o nosso amigo Tata Guarnieri estava processando a Fox na época por causa do 24 Horas. E aí eles tiraram rapidinho com medo de eu processar também. eu lembro que saiu e sumiu. Eu acho que eles recolheram, não sei. Mas é uma série que eles deveriam. É que nem Anos Incríveis, por exemplo, é uma série que eu acho que eles deveriam lançar em Box. Porque são séries boas. Se nem Anos Incríveis, eu acho que deve ter. Não, Anos Incríveis, o problema dela é a trilha sonora. Os direitos autorais para lançar ia ficar muito caro. Exatamente, ali. Mas também só tem fera naquela trilha. Né? Por isso que acho que nem lá nos Estados Unidos saiu. Não tem um ruizinho. Oi? Acho que nem nos Estados Unidos saiu a série em DVD. É. Mas ele seria uma boa ideia deles lançarem essa saga do Aranha, né? Essa dos anos 80. Ou até a dos 70 também, do Amazing, que eu achava muito legal também. Embora a gente vê o desenho, é uma coisa bem... não é mal feita, mas pra época era muito bom. Mas hoje em dia a gente olha e fala, nossa, isso dá pra fazer em casa no computador. porque né, a tecnologia hoje em dia permite muitas outras coisas. Eu estava até comentando isso esses dias, eu lembro de um filme que eu adorava quando era criança, que eu fui ver acho que 15 vezes no cinema, que era o King Kong, em 78, com a Jessica Lange. Hoje eu vejo aquele filme, eu olho e falo, meu Deus, que coisa horrorosa, como era mal feito. Não é que era mal feito, na época era muito bem feito, mas hoje você vê que é tudo mecânico, era tudo muito artesanal, né? Mas isso por causa da época, né? Você tem que se posicionar na época pra assistir, né? Exatamente, né? Pode exatamente. Com a tecnologia de hoje, um filme que foi feito há 40, 50 anos atrás. Sim, e aí isso inclusive valoriza mais esse tipo de trabalho, que eles conseguiam fazer aquelas coisas com praticamente nenhum recurso. É papelão. Faziam coisas maravilhosas, que levava muita gente para assistir, pra, né? Que depois, outra coisa que eu não sei se vocês sabem, pode ser que não, que eu fiz poucos episódios, foi uma coisa de uns 18, 20 episódios, eu cheguei a fazer na Centauro o Thor. O Thor? É, eu dublei uns 20, 20 episódios daquele Thor, que foi redublado, aquele que tinha todo mundo parado e o fundo, o cenário é que andava. Desenho desanimado. A explosão acorda Thor. Essa não. Não a cripta do Destruidor. Nenhum humano jamais deve se aproximar dela. Eu cheguei a fazer uns 20 episódios daquele, que era o Don Blake e o Thor, né? Olha só. É, cheguei a dublar também. Essa eu não sabia. Eu tenho um episódio que um fã me mandou também, que eu devo ter guardado um DVD aqui, assim, que era na época, era eu e Denise Reis. Que legal. Ela fazia a doutora lá. Jane Foster. Isso. Pense rápido, cabeça de teia! Mauro, a gente tá falando, tudo muito bom, tudo muito bonito, mas tem algum trabalho que você fez assim que você se arrependeu, que você não gostou de ter feito, por algum motivo? Olha, já me fizeram essa pergunta uma vez num evento. E aí eu volto a dizer assim, não tem, cara. Tem alguns trabalhos que realmente, mas a nível assim, de longa-metragem, né? A nível D é muito bom, né? Olha que horror que eu tô falando. Mas... tem alguns longas que eu faria novamente por problemas, às vezes, de direção. Porque hoje em dia a gente tem, às vezes a gente vai trabalhar com pessoas, com diretores que ainda não estão muito, não se firmaram muito na profissão. E aí, em vez de procurar fazer um trabalho em conjunto para a qualidade do trabalho ser melhor, não, quer se impor, quer mostrar serviço, quer não sei o quê. E aí você é obrigado a fazer algumas coisas, às vezes, para não brigar com a pessoa, que não tem um resultado muito bom, porque a gente se conhece, né? Eu me conheço, eu sei do meu potencial, eu sei até onde eu posso chegar. E às vezes a pessoa não sabe, mas ela quer que seja daquele jeito. E eu sei que daquele jeito não vai ficar tão bom. Mas mesmo assim, eu sou um cara que assim, eu procuro sair do estúdio e deletar. Ou seja, trabalho feito é trabalho feito. Existe lá um diretor que é responsável por aquilo. Se ele aprovou, eu tenho que respeitar. Se eu não gostar, é uma opinião particular. Eu acho que eu não posso passar por cima do profissional que está lá para aprovar e que aprovou. Entendeu? Então agora, que eu tenha me arrependido, não tem, cara. Sinceramente, não tem. Porque, claro, tem alguns filmes mala, né, que enchiam a paciência, coisas mais difíceis e tal. Porque tem, às vezes tem umas coisas que é terrível fazer, né? Que nem tem um filme chinês que eu vou te falar uma coisa, eu fiz uma saga, meu Deus, então eu curti muito fazer e tal, mas dava um trabalho desgraçado, que chamava A Saga do Kimono Dourado. Foram 8 longas metragens de 2 horas, de um tal de Larry, que ele usava um kimono dourado. Ele apanhava o filme inteirinho. No final ele dava uma voadora e ganhava tudo. Era uma loucura aquilo, cara. E dava um trabalho pra dublar, porque ele era americano. Era assim, eram 3 ou 4 americanos, mas o filme se passava na China. E eles falavam em chinês. Imagina americano falando chinês. O chinês já era um horror. O americano falando chinês era um horror, cara. Então... mas assim, da me arrepender, não me arrependo de nada, sempre procurei fazer o melhor que eu pude em todos os meus trabalhos. Claro que tem coisas que não ficaram boas, coisas que não ficaram a contento, porque é aquilo que eu te falei, eu acho que cada dublador tem a sua vertente, não é porque eu faço uma coisa que fica bem feita que a outra vai ficar também. Cada coisa é uma coisa diferente, cada trabalho é um trabalho específico. Mas não me arrependo de nada, não. Não me arrependo, não. E atualmente, você continua dublando ou você está mais dirigindo no teatro, essas coisas? Continuo dublando, mas um pouco menos por falta de tempo. Na verdade, eu vou ser sincero para vocês. Hoje em dia, a concorrência está muito desleal. Resultado dessa concorrência desleal é, por exemplo, essa história de terem me substituído no Aranha, me substituíram no Tartaruga Ninja, me substituíram agora no Max Steel, que eu fiz o Max Steel, foram 14 anos que eu faço o Max Steel. Entendeu? E talvez por falta de tempo, mas não, porque tempo é uma coisa que a gente negocia, né? Tempo é uma coisa que eu posso pôr alguém no meu lugar para dirigir e tal. Então, dublado mesmo, eu tenho trabalhado mesmo mais em cima da National Geographic, que é o nosso cliente principal lá na Marshmallow, que é para quem eu dirijo. Eu tenho algumas narrações no ar, tem uma série muito legal do... Não sei se vocês conhecem o César Milan, que é um cara que trabalha com cachorro e tal. Eu estou dublando ele na National Geographic, só que é um trabalho, a gente não faz lá trabalho de dublagem, nós trabalhamos no voice-over. O voice-over é o seguinte, todo filme ele tem que vir com um canal que nós chamamos de ME, que é Músicas e Efeitos. E um outro canal só de vozes. É, esses filmes, eles não têm esse canal. Nessa ME, você não tem como tirar os depoimentos. Os depoimentos estão ali, não tem como tirar, porque está tudo numa pista só. Então nós temos que fazer o voice-over, que assim, você faz em cima do original. É por isso que existe o voice-over. Na verdade, o voice-over é preguiça do dono do filme de fazer uma ME limpa. Entendeu? Às vezes os caras não têm preguiça, não querem gastar, aí eles não fazem uma ME sem os depoimentos. Então você não tem, como é que você vai dublar e deixar o original embaixo? Não tem como, então a gente faz em voice-over. Então eu tô com essa série do César Milan, que chama O Melhor Amigo do Cão, na National. Tem uma outra série que eu narro, que chama Segundos Fatais, que são grandes desastres e tal. E tem alguns outros programas que eu narro, do Mega Factories, ou Mega Fábricas, né? Que às vezes mega construções, que são algumas construções enormes pelo mundo e tal, mas são para esse tipo de programas mais documentários que é a praia da National Geographic. Aliás, na National, eu estou inclusive trabalhando um pouco menos agora, porque tem muita coisa minha no ar. Se vocês botarem na National, vão ver cada programa, às vezes tem programas, 3-4 programas seguidos que é comigo. Porque eu trabalho já há muitos anos com a National, eu já estou fazendo desde a época da Centauro, já tenho uns 10 anos que eu tenho trabalhado para eles. Então, tem uma hora, cara, que é impressionante. O dono do estúdio lá, às vezes o Paladino, ele fala, eu não posso pôr você, cara, porque se eu colocar você de novo, só tá você vai ser o rei. É muito engraçado. Mas o meu trabalho está mais voltado hoje em dia para isso. Principalmente longas, filmes, séries, essas coisas, a concorrência está muito grande e muito desleal. A gente hoje em dia não é mais escalado pelo talento que tem. Hoje em dia, as pessoas não escalam por quem está disponível, porque eles têm que entregar rápido, ou como tem, hoje em dia tem, eu não gosto de falar isso, cara, mas hoje em dia tem muita panela, entendeu? Assim, eu escalo você me escala e nós nos escalamos. Então chega um filme, o diretor escala aquela turma dele, com o que sobra ele foi para os de fora. Só que hoje nós somos, na época que eu fiz o Aranha, essa série que vocês falam tanto que curte, foi tanto sucesso, nós éramos no máximo 70, 80 dubladores. Hoje, se você for contar, nós somos quase 600. Então, é uma concorrência muito grande, entendeu? Então, é muito difícil. Eu tenho filho para criar, né, meu amigo? Escola para pagar, né? Então, eu fico lá na direção, tranquilo, porque ali, pelo menos, eu tenho o meu garantido. Mas, se eu pudesse escolher entre dirigir e dublar, sem pestanejar, eu estaria dublando que nem um louco. Porque, para mim, a dublagem é um exercício de ator. Eu vejo a dublagem como um exercício de interpretação. É me dar a oportunidade de eu exercer a minha profissão, de eu interpretar vários personagens diferentes. Não existe profissão no mundo que te dê essa oportunidade. Eu posso fazer um mendigo de manhã, na hora do almoço eu posso fazer um policial, e no começo da tarde eu posso fazer carinha de um gueto, cheio de xinga, cheio de malandragem. À noite eu posso fazer um advogado muito sério. Essa minha profissão me permite... um espectro de personagens infinitos. Eu posso fazer vários tipos, várias coisas durante o dia. Isso é fantástico, eu acho isso maravilhoso para o ator. Pena que hoje em dia os dubladores novos, aí, o pessoal mais da geração mais nova, não pensa assim. Eles não veem isso como um exercício, eles veem isso como uma maneira de ganhar dinheiro. E você tem algum conselho assim, para quem está ouvindo a gente aqui e pretende seguir a carreira de dublador? Tenho. O meu conselho é o seguinte: faça com amor, faça com verdade, dê tudo de si, porque aí sim você consegue atingir a verdade, entendeu? Você consegue fazer o seu trabalho plenamente. Não entre para dublar só para ganhar dinheiro. Se você entrar só para ganhar dinheiro, você vai ser só mais um. Infelizmente, não quero me vangloriar, não me sinto melhor do que ninguém, mas acredito que as pessoas que hoje em dia só pensam em dublar para ganhar dinheiro não vão ter um dia um fã-clube querendo fazer uma entrevista com você quase 20 anos depois. Ou, aliás, mais de 22 anos depois. É verdade. Então faça com amor, faça com carinho, faça com verdade, que você vai recolher os frutos mais tarde. Aliás, isso é uma coisa que eu falo muito com meus filhos. Na vida, a gente sempre colhe aquilo que planta. É verdade. Não sei se eu te respondi. Na verdade, eu queria fazer um pedido, mas eu não sei se é bom pedir ou se não é. Bom, é... Só pedido pra gente saber. É porque eu tava querendo ver com você se você poderia mandar uma mensagem pros nossos ouvintes, só que como o Homem-Aranha, entendeu? O problema é pegar a mão. Exatamente, porque realmente eu precisaria ouvir alguma coisa dele pra eu tentar chegar naquele tom, porque senão eu vou fazer uma coisa, vai ficar falsa, vai ficar feia. Ele era mais agudinho também, ele era mais novinho. Eu precisava dar uma pesquisada, pra não fazer feio, né? Ah, tá. Eu ia até dar uma olhada aqui se eu achava algum áudio dele, mas... Ele tá sem internet, não vai adiantar. Não, eu falo... É, exatamente, cara. Eu tenho aqui um episódio que dá pra colocar na chamada, mas... É... Deixa eu ouvir, de repente eu consigo. Ah, mas... Deixa eu ouvir um trechinho. Nova York, se tudo lá embaixo fosse tão calmo como parece... A abertura da série? É o primeiro episódio. Olha, que louco. Essa foi a primeira coisa que eu gravei. Foi naquele dia que foi o tal do teste. Imagina como eu tava nervoso. Oh. Me foi mais de você lembrar. Foi. Eu posso fazer, realmente, na voz eu acho que eu não consigo chegar. Mas eu gostaria de dizer para vocês que esse carinho que vocês têm, o fato de vocês terem me procurado, o lance, né, de ter esse fã-clube, de lembrar tanto desse meu trabalho, que já faz tanto tempo que eu não faço, que já está no ar há muito tempo, mas parou. Hoje tem outras pessoas fazendo. E vocês ainda mantiverem essa fidelidade, né, com essa coisa do meu trabalho. Isso não tem preço, cara. Isso é uma coisa muito gratificante. Isso coroa a minha carreira com, sabe, faz eu perceber que tudo valeu a pena, sabe? É muito bom sentir isso, sabe? A mensagem que eu posso deixar pros fãs é isso, sabe? Continue mesmo curtindo seus ídolos mesmo, sabe? Continue valorizando, porque vamos ver, um dia esse país pode mudar, as pessoas podem dar valor ao trabalho das outras pessoas, as coisas que são importantes pra gente, né? E eu fico muito lisonjeado, fico muito feliz, muito satisfeito por ter a oportunidade de ter vocês como fãs, de ter vocês gostando desse trabalho que eu fiz. Infelizmente eu não sei o que poderia fazer agora, porque realmente não lembro da hora, não lembro como é que é, fico meio com medo de fazer uma coisa meio feia. Mas se vocês podem acreditar que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha carreira, embora eu tenha feito vários eventos já fui para vários lugares do país, já viajei, mas esse papo que nós tivemos aqui foi uma das coisas mais legais que teve na minha carreira até hoje. Podem acreditar nisso. Isso. E a gente agradece demais, que é uma oportunidade muito grande pra gente que tá batendo papo com você, né? É um herói da minha infância, né? Eu tinha 8 anos. Não vamos falar em idade. Vai, embora eu já tinha falei antes que eu já tô com 50, mas com um corpinho de 30. Eu prefiro ficar no 1, não vamos falar a idade. Como eu falei no começo, realmente, a gente não tá falando isso só porque você tá aqui, mas sua voz é meio marcante no Homem-Aranha. Outro dia eu gravei um outro podcast sobre essa série, e o pessoal lá também falou que grande parte do pessoal assistir a série e continuar fã do Aranha é por causa dessa série que você dublou, o seu trabalho. Olha que legal. O programa que a gente gravou aqui também, no ano passado, eu acho, retrasado, que nós falamos sobre os desenhos animados do Homem-Aranha, essa série de 94 e a Incríveis Amigos foram as séries que a gente mais comentou, né? Inclusive a gente colocou trechos da dublagem no ar. Que legal, cara. Tanto que o Stripcast, a música de encerramento, é a música de encerramento dessa série. Exatamente. A música vai tocar daqui a pouco. Que legal, cara. Muito legal, mas a minha promessa fica aí mantida. Nós vamos fazer um outro programa ainda. Eu não sei se você tem vídeo no site, mas a gente faz uma coisa via Skype. Eu preparo uma coisinha legal pra fazer legal pra vocês. Não, tranquilo. Bom, então, Mauro, muito obrigado novamente. E a gente consiga pode manter contato para fazer essas... Claro, claro, claro. Se não, eu podendo, eu tendo tempo, eu tendo espaço, eu faço numa boa, cara, não tem problema. O problema, às vezes, é conseguir. Até minha mulher falou, pô, ano passado, esse rapaz ligou tanto para você, você não podia, porque estava empipinado, porque eu estava com teatro, e era uma correria, era uma loucura danada. Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito. Não, é sacanagem, eu preciso fazer, tal, tal. E realmente eu peço desculpa para vocês mais uma vez de ter demorado tanto tempo para conseguir fazer. Mas é que a vida da gente é muito atribulada mesmo, cara. É uma loucura. Não, sei. Ah, mas agora eu já sei que eu posso te caçar perto da Deolo ou perto do Bobo. Ô, gente, então, muito obrigado de novo. Já agradeci demais, mas é porque eu realmente sinceramente, eu acho que eu tenho que agradecer esse carinho que vocês tiveram comigo, esse carinho dos fãs até hoje por um trabalho que já de tanto tempo. E, cara, eu tô me segurando aqui para não ficar emocionado. É isso. Gente, mas então, até o próximo programa, então, pessoal? Até a próxima. Até mais. Então, ó, eu deixo aqui um grande abraço a todos os fãs. Muito obrigado, realmente, por todo esse carinho. Em especial ao Magari, ao Mônio, ao Eric, pela paciência, por terem esperado eu poder ter essa oportunidade. A gente está fazendo isso via celular, porque não conseguimos fazer via internet, mas a gente vai conseguir fazer uma entrevista mais legal num outro momento. Eu deixo aqui um grande beijo para todo mundo, no coração de todo mundo, e agradeço mesmo. E tô aí. Quem gosta da minha voz, vê a National Geographic que eu tô lá. O Homem-Aranha já foi pego em sua teia. E na alegria e na tristeza, ele e eu estamos juntos. Para sempre.